Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Está de volta o Escudo do Mestre, o podcast que tarda, mas não falha. Pelo menos nessa época do ano não falha mesmo, né? É o nosso episódio anual, né? Porque já virou a lenda que o Escudo do Mestre terá apenas um episódio por ano, será a nossa frequência anual. É, essa aí, não vamos garantir também, né? Porque se garantir já é um far shot, né? Vamos prender com a devida. Verdade. E hoje, como sempre, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre os Annies, o Oscar do RPG. Cara, todo ano eu penso em não falar isso, mas é tão legal falar que é o Oscar do RPG. Não dá pra não falar. Tá bom, a gente pode mudar, a gente pode falar que é o Video Game Awards do RPG. Boa, boa, né? Vai passando. O Festival de Cannes do RPG, talvez? É, seria o Origins, né? É, seria mais o Origins. Isso é verdade. Mas o nosso bate-papo anual sobre essa que é a maior premiação do mundo RPGístico. Como sempre, a gente vai passar aquele overview dos... deixa eu diminuir um pouco o inglês. Deixa eu passar aquela passadela de olho pelos que foram anunciados, pelos que estão indicados, falar de algumas polêmicas aí que surgiram. Falar dos meus favoritos, os seus favoritos e aqueles que a gente acha que vai ganhar, né? Exato. Nem sempre bate. O que a gente achou interessante? O que a gente achou interessante? O que eu tenho vontade de ler, o que eu tenho vontade de conhecer. O Ennis é sempre aquele momento do ano que a gente para e começa a ir atrás de outros jogos e invariavelmente você conhece aí uma meia dúzia de ideias muito boas, produtos diferentes, mostra que o RPG é muito mais do que aquele nicho que você está acostumado a consumir, né? Acho que todos Sim. Nós temos isso, né? É uma coisa muito vasta, né? E a gente se foca às vezes em dois, três jogos e você perde aí ideias sensacionais que estão saindo pelo mundo afora. Mas é isso, sem mais delongas, vamos fazer uma delonga, né? Porque tem um assunto a ser tratado sobre esse Ennis em especial, né? Exatamente, o momento... Que saudades que eu tava de falar isso, cara. O momento mamilos! Caralho, muito velho. Muito polêmico. Momento polêmico. Esse Ennis, eu acho que foi o primeiro Ennis que a gente tá, desde que a gente tá falando, ou desde que eu começo a acompanhar, que teve uma polêmica mesmo, né? É verdade, eu concordo. Nunca tinha visto. Mas, fala aí, Chess, o que foi essa polêmica? Bom, o que foi essa polêmica? Dos indicados ao prêmio, em três categorias diferentes, foi indicado um RPG de Mass Effect. Nesse momento, querido ouvinte, você me pergunta, mas RPG de Mass Effect? Não estava sabendo de nada, como assim? Pois é, porque foi um RPG feito por um fã, sem autorização da BioWare, e da EA, enfim, por consequência era um produto fan-made, né, vamos colocar assim, que ele tentou colocar à venda no DriveThru RPG, não deu certo, por questões de direitos autorais, depois ele disponibilizou gratuitamente lá no não sei se foi no DriveThru... Ele criou um site, né, Mass Effect RPG, e disponibilizava gratuito. E usando a arte do jogo e tudo mais, fazendo uma adaptação do Mass Effect para Fate, que aparentemente... Tava muito boa, tanto que foi indicado a vários prêmios. A polêmica foi, e aí, é correto premiar um produto feito sem licença, sem autorização? O que você diz sobre essa polêmica? Eu acho assim, o jogo tinha sido anunciado, o jogo foi indicado para melhor livro eletrônico, né? Electronic Book, melhor Best Free Product, né, o produto de graça, né? E como produto do ano, que eu acho que foi o mais, assim, assustador, né? Antes de tudo, não é nada diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto ou feito, né? De você pegar um cenário, um jogo, alguma coisa que você gosta e adaptar para o seu sistema de RPG favorito. Tem um milhão de adaptações assim na internet, né? Sim. Aqui na Terceira Terra a gente tem uma adaptação de Mass Effect para o Star Wars Saga, na galera do Holocast que faz, que é muito boa, etc. Então, assim, não foi nada diferente. A coisa que começou essa polêmica é esse papo, né? É justo você colocar concorrendo junto com, por exemplo, sei lá, o pessoal que fez o RPG de Doctor Who. Eles tiveram que pagar a licença, pagar as fotos, pagar sei lá mais o que, pra ter o produto e tá indicado em algumas categorias aqui, né? Acho engraçado que, assim, quando eu tava lendo sobre isso, né? Primeiro que eu vi essa... eu vi o indicado, né? No primeiro dia, quando saíram. E chama a sua atenção, você, porra, nem sabia que podia ter isso no Enes, mas tudo bem, tá aqui, né, tá valendo. E depois, muitos artigos que eu lia, eu via que tava tendo um racha na internet, porque uma boa parte, acho que metade dos artigos que eu li, falavam, davam um praise pra isso absurdo, né, tipo de, olha só, essa adaptaçãozinha, mostrando que o que importa não é o nome do RPG que carrega, é o fato dele estar bem escrito, é o fato dele ter sido bem feito, com amor, com carinho, porque esse jogo é um tapa na cara, é sério, eu li com essas palavras, cara, tapa na cara. Dos jogos de RPG AAA, das grandes editoras. Tipo assim, o Mass Effect Fate é o campeão do povo, saca? Uhum. E metade questionando a coisa que eu acho mais válida, que é esse fato, ó, uma indicação que viola direitos autorais, ela pode ou ela não pode. Durou pouco, né, essa questão no mundo, porque acho que 24 horas depois o pessoal da comissão do Ennis já tinha... lançado uma nota onde eles tiravam, retratavam, explicavam o que aconteceu, tiravam o Mass Effect e acrescentavam outros concorrentes às mesmas categorias, né? Acho que deu 24 horas. E basicamente eles falavam que, olha, o material foi remetido a nós pelo autor, né? O Don Mappin, ele é um dos caras do Gnome Steel, se eu não me engano, dos writers, né? Dos produtores do Gnome Steel, que é um blog famoso de RPG, todo mundo, ou uma boa parte das pessoas conhece, né? E... tinha sido falado, olha, foi mandado pra gente, a gente achou que o autor fez de boa fé, né, não querendo enganar ninguém ou levar algo por cima, e nunca tinha acontecido, né, nunca tinha acontecido de a gente se ver nessa situação, e a gente indicou ele, e depois as pessoas levaram em consideração, falando, ah, não, e chamaram a nossa atenção, a gente reviu essa regra, e eles até falam que pro ano que vem eles vão ter regras mais rígidas no que diz respeito a isso. O autor, por sua vez, ele defendeu falando que não foi a intenção dele causar algum tipo de transtorno. Ele disse que o que ele queria fazer era colocar, ver como o jogo dele se sai com relação aos demais que estão no mercado, né? Numa disputa, né? Como seria o meu jogo se eu mandasse ele pro Ennis? Ele vai estar concorrendo com o D&D, com Pathfinder, com Warhammer, etc, Shadowrun, será que esse jogo é bom mesmo que eu tô fazendo? E ele fala que assim, nesse ponto eu fui bem sucedido, diz ele que ele não recebeu nenhuma intimação da Electronic Arts, não lembro, não, é Electronic Arts, né? É a... Isso. Falando aquele season... Desiste. Para ele retirar o produto do ar, mas como tinha gerado essa polêmica, ele estava removendo o site do ar. Tanto é que o material foi removido mesmo. Não tem mais o site do Mass Effect RPG, ou se tem, não pode fazer mais o download, etc. E eu, cara, eu não sei. Eu acho que, de uma certa forma, eu quero imaginar que o cara não fez para nenhum tipo de ganho pessoal, assim, até entendo ele colocando. Fica meio difícil falar isso porque ele tentou colocar esse livro à venda na Drive-Thru. Né? Então, você fica meio... o cara tenta dar uma desperta. Por outro lado, eu acho que o erro maior mesmo foi do Ennis. Eu acho que não tem que estar sendo indicado mesmo. Esse tipo de... talvez no Free Product, você poderia criar uma indicação. Ou você poderia criar uma categoria à parte para melhor adaptação. Talvez. Não sei. Talvez o melhor produto feito por fã. Melhor produto feito por fã, melhor adaptação sem fins lucrativos. Não sei, eu acho que... Aí também você pode falar, ah, mas se você ganhar... Você, o cara ganhando esse prêmio não vai dar uma notoriedade pra ele, e aí ele não vai estar lucrando em cima de uma IP que ele não tem direito autoral em cima? Eu acho que sim, né? Pelo sim, pelo não, eu apoio a decisão do Ennis. Acho que foi certo deles tirarem, né? Admitir que estão errados, que erraram, ou pelo menos admitir que eles não pararam pra pensar direito antes de colocar... E remover e pensar melhor para a próxima vez. O que você acha, Chess? Olha, eu acho que, de fato, é muito complicado numa premiação dessas ter um produto como esse, né? Nada contra o cara fazer dentro do site pequeno dele, não cobrando pelo produto, sem receber carta de cease and desist da BioWare. Deixa o cara, é tão comum as pessoas fazerem isso que não é viável coibir. Se torna um problema, de fato, quando ganha notoriedade que... eventualmente ganhou. Enfim, acho que o Ennis foi correto em retirar a premiação do enfim, né? Até o autor concordou, né? Como você comentou. E, bom, enfim, não é o momento agora. Se ficou tão legal as coisas que ele fez, nada impede ele de fazer uma adaptação para um cenário de fantasia genérico, porém convenientemente parecido com Mass Effect. Uhum. Por que não, não é? Se já que o produto ficou tão bom assim. Então, acho que, apesar da polêmica toda que foi gerada, bem ou mal, no final do dia, você não pode sair por aí fazendo o que você quiser com a propriedade intelectual dos outros. É, eu acho que é bem por aí mesmo. E, eu não sei, pro ano que vem, fica mais esperto com relação a isso. Agora, uma coisa que... Eles deram uma nota falando que eles vão mudar as regras no ano que vem pra impedir esse tipo de coisa. Eu acho que isso não deve voltar a acontecer. É, porque a ideia é que você remete seu produto pro Ennis, eles passam os produtos pros juízes, os juízes definem os indicados, mas o público vota, né, na Gen Con. Sim. Então, foi isso. Também os juízes, na hora que receberam, falaram, ué, tem que analisar esse cara, vamos analisar, né? Interessante, sim. Lógico, eu acho que aí até tudo isso, se o cara queria notoriedade, se o cara queria qualquer coisa, ele conseguiu, né? Porque foi durante 2 dias foi o jogo mais falado da lista inteira. E hoje, que ele tirou o site do ar, tirou o download do ar, alguns fóruns que eu participo, a galera comentando, vocês têm, eu quero conferir e tal. Então, assim, gerou um burburinho em cima. E com certeza, um material que ele tirou do ar, mas você encontra por aí na internet fácil. E vai gerar uma coisa em cima, né, tal. Que eu não acho necessariamente ruim, mas, bom, tá aí, né. É, tá aí. Bem, o cara ganhou agora uma notoriedade. E se o produto dele ficou tão... Enfim, né, chamou atenção desse jeito. Eu realmente quero... ver o que esse cara vai fazer depois. É. Então, de certa forma, alguma coisa de positivo aí ele ganhou nessa brincadeira. Nem que seja uma publicidade. Uns minutos de fama aí, né? Exatamente. Bom, acho que é mais ou menos o que a gente pode falar sobre a polêmica, certo? É, agora que ela tá resolvida, né? A gente já pegou pois o final dela. Pegou o final, realmente. Mas então vamos lá para os N's em si, para a premiação. Uhum. Começando aqui, a gente vai seguir o modelo de sempre. É, seguir pelo site? Pelo site do Ennis? Vamos seguir pelo site do Ennis. Que começa com os Judges Spotlight. Exatamente. Vale lembrar que nos Ennis os juízes não têm tanto poder assim. Então, eles sempre colocam algumas coisas que eles querem chamar atenção pro público, ainda que não necessariamente vai ganhar nada, esse tipo de coisa. É legal isso, que você. Você é juiz, você teve tal jogo que você acha que devia estar aí, mas ele não foi indicado. É, tudo bem, você pode usar o seu Judges Spotlight pra dar uma atenção a mais para que ele seja uma aventura, seja um jogo, um suplemento, como você quiser. Exatamente. E vamos lá? E vamos lá. Começando por Dragons in the Stacks, a Teen Librarian's Guide to Tabletop Roleplaying. Você viu alguma coisa disso daí? Absolutamente nada. Cara, é um livro para você aplicar coisas do RPG, de roleplaying game, em um serviço de bibliotecário mesmo, numa biblioteca. Tipo, como você usar isso... Pra ser um bibliotecário melhor? Não, mas assim, pra para gerar coisas dentro. Tem vários. Na verdade, a Teams Librarian Guide, to, não sei o que lá, tem com vários. Tem o que, por exemplo, o que os jogos podem fazer você que é bibliotecário adicionar para sua biblioteca, né? No sentido, por exemplo, sei lá, de gamificação da sua biblioteca de alguma maneira, entendeu? E aí ele traz a mesma coisa, conselhos que tem a ver, desde você realmente, assim, promover encontros de RPG na sua biblioteca, etc., até você usar de alguma forma. Eu fiquei curioso, porque eu não sei como é que o cara vai trazer isso, mas é uma série de livros. Curioso, né? Diferentão. Diferente, no mínimo, né? Diferentão, achei legal. Aí, em segundo lugar, tem Wicked Lies and Alibis, né? Que parece muito interessante. É um jogo de meio estilo crime, né? Com um mistério, quem matou alguém, né? Uhum. Pelo que eu entendi, os personagens jogadores são suspeitos de um assassinato durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. É. Um grande detetive tá investigando o caso e você tem que demonstrar que não foi você. Uhum. O mestre faz o papel do detetive e vocês são os culpados, não, né? Os suspeitos. E vocês têm que lidar com isso. Um de vocês pode ter sido ou não quem realmente cometeu o assassinato. Então, tem uma dinâmica interessante. Assim, eu fui procurar pra dar uma olhada. Parece um joguinho bastante divertido. Eu gostei da ideia. É um joguinho pra uma sessão, assim, legal, divertido. O próximo da lista, o Post-Human Pathways. Esse tá de graça falar. Na Drive-Thru. Esse eu baixei. E aí? É um jogo sem mestre, focado em você ter sessões únicas, né, one-shots. E a ideia é que você vai fazer um jogo com 3 ou 4 participantes e ele trata questões de transhumanismo. Pelo nome, eu imaginei que fosse o caso. E a ideia é que entre os jogadores você vai dando uma série de escolhas difíceis para os outros, né? Para os outros jogadores, porque um jogador ele representa antes da fase dessa transcendência, né, o que seria os humanos hoje em dia. Um jogador representa mais ou menos um meio da fase e um terceiro jogador representa realmente o transhumanismo. E você vai jogando questões para as outras pessoas, escolhas difíceis, né, e você vai meio que definindo uma história com base nisso. E é um jogo, assim, cara, tem acho que 10 páginas e tal. Eu fiquei curioso, assim, pra ler mais, testar. Parece bastante interessante. Mas parece que joga isso, joga tipo 3 pessoas, fechado, entendeu? Parece divertido, Aí nós temos o Firefly Echoes of War Thrilling Heroics. Suplementos aí pro RPG do Firefly. Foram as 3 primeiras aventuras pro novo RPG de Firefly que saiu. E fechando, do Kurt Vigil, que eu gosto, que eu acompanho bastante, o East Texas University para Savage Worlds. Exatamente. Que é um... pode falar. É um cenário que tem muito da influência de Buffy totalmente, assim. Você joga com um jovem adolescente, caçador de criaturas sobrenaturais, mas é no cenário dessa universidade do Texas, East Texas University. Cara, é um livrozinho, eu tenho ele, é bem divertido de ler, né? É um cenário focado em ação, que tem um pouco dessa coisa de drama adolescente, etc. e tal, mas é mais focado para realmente a partir da porrada, etc. Interessante como está em voga ultimamente com alguns RPGs. É, tá vendo, cara? Faz sucesso. Faz, de fato. E vamos então. Só um Spotlight Winners, né? Não, não tem uma competição. Não, esses já estão indicados. Qualquer um desses que você for atrás, na opinião desse juiz, você vai estar fazendo uma boa. Exatamente. Então vamos para a melhor aventura? Melhor aventura. A gente começa com Cakewalk, da Fable Environments. Cara, é uma aventura. Eu não a li. É uma aventura one shot. Tem para Savage Worlds e tem para outros sistemas. Os jogadores são pessoas que ficam nesse, como é que chama aqui no Brasil? Controle de zoonoses. Uhum. E você tá no turno da noite, você recebe uma chamada, e você vai num lugar, e coisas bizarras acontecem. Eu não sei mais do que isso. Eu li reviews da história que não dizem muita coisa, não revelam plot da história em si, mas muita gente falando que para uma aventura de uma tarde só foi muito bem feito, sabe? Muito bem redondinho, gostoso, com uma pegada diferente, né? Você joga com um cara normal, numa situação anormal. Muito E aí chamou a interessante. atenção por causa disso, né? Legal. Aí nós temos a East Texas University Degrees of War, também da Pinnacle Entertainment, na pessoa do Savage Worlds, que é uma aventura para o já mencionado East Texas University. Parece legal a aventura. Cara, é uma campanha bem grande que você pode fazer seu personagem entrando, tipo, calouro na faculdade até o ano sênior, né? Até ele ser o último ano. Tem um conceito bem E legal. as aventuras que ele vai encontrando, né? As coisas que vão acontecendo vão progredindo em dificuldade, até no final ele tá enfrentando grandes conspirações, etc. Então, assim, é uma campanha bem longa, bem extensa, com muitos NPCs, até 100 e poucas páginas de aventura. Legal. Parece muito bom. Aí você tem da Caosio o Horror on the Orient Express, o Horror no Expresso Oriente, que é uma aventura para Interessante, Call of luxo. Cthulhu, que é uma aventura, cara, esse tá mais para frente em outra categoria, ele é indicado e eu acho que ele até merece. É uma box, uma caixa com três livros, mas livros, cara, livros grandes assim, de 200 páginas cada um. E cada um desses livros pega uma, você vai A aventura segue o trajeto do Expresso Oriente e a cada livro você vai vendo X lugares que ele vai parar, né? E a cada vez que ele para, você tem os seus investigadores vão para aquela cidade, vão ver uma série de coisas. Então, assim, é uma aventura cruzando a Europa inteira, gigantesca. Cara, é uma chaproca, assim, a caixa é imensa, assim, que você põe a mão aberta para fechar, sabe? Não é à toa que ela custa US$ 120. Não, é aventura que não acaba mais, assim, é coisa grande mesmo. Call of Cthulhu tem essas coisas meio Tem megalomaníacas, né? bem megalomaníaco mesmo. Pra quem gosta, pô, Tipo prato o cheio, Behind prato Mountains of cheio. Madness, né? Que era Sim. gigante também a aventura. Eu sei lá, cara, eu vejo isso hoje em dia e eu falo, jamais vou ter tempo pra jogar uma dessa É, eu acho lindo, mas é fora da minha realidade. Exato, exato. Então, passando isso, nós temos Horde of the Dragon Queen da Wizards of the Coast. E aqui eu digo, isto é um absurdo, esta aventura é uma merda. Isso que eu ia perguntar, você manja muito mais do que eu de como é que tá o cenário, como é que tá o D&D. E aí, não vale mesmo essa indicação, né? Não, eu não consigo entender, porque deve estar aqui porque é D&D, sei lá, não queriam deixar a quinta edição de fora. É uma aventura que foi escrita pelo pessoal da Kobold Press, então tem um certo indie cred aí, vamos colocar assim. Mas é uma aventura fraca, fraca, extremamente fraca. É bem ruim e foi muito criticada pela comunidade e pelos críticos. Tanto que a aventura que foi lançada agora, né, a Temple of Elemental Evil, é muito superior, mas muito superior. Vem recebendo reviews muito melhores, as pessoas falando muito melhor. O que eu pude ver da aventura eu achei muito, muito melhor. Eu não sei como é que Horde of the Dragon Queen tá aqui. Não, ela segue a tradição clássica de aventuras de D&D de lançamento de serem ruins. Então, sei lá, por que isso aqui tá aqui, mas tá aqui, né? Beleza. E por último, a Red and Pleasant Land para Lamentations of the Flame Princess. Ah, Lamentations. Ano vem, ano vai, e você continua aqui indicado com uma melhor aventura, um melhor suplemento. Sempre tem alguma coisinha de Lamentations, Tá né? sempre aí. Você viu do que se trata essa daqui? Eu dei uma olhada por cima, assim, parece que é um negócio de intriga política entre dois reinos, uma coisa Cara, assim. imagina. A Rainha Vermelha e o Rei Vermelho. Só que quem é a rainha e o rei? O rei vermelho é o Drácula e a rainha É. vermelha é a Elizabeth Báthory, uma versão vampira dela, e eles Caralho. estão tentando dominar o País das Maravilhas, de Alice no País das Maravilhas. Isso parece muito bom, cara. Cara, Parece realmente muito bom. insano, né? Isso parece muito Eu bom. achei muito maneiro quando eu fiquei sabendo. Eu falei, cara, isso aí tem um potencial de uma loucura e ao mesmo tempo uma coisa bem weird que é típica, né, do Lamentations of the Flame Do Princess. Lamentations, é. E eu fiquei bem, bem interessado mesmo. Deixei meio Aí de separado dia todas quando as tiver aventuras. uma grana pra eu ir atrás. Exato. De todas as aventuras que você falou aqui, mais me chamou a atenção. Eu gosto muito do Lamentations. E é bom ver ele aqui de novo. Que legal, que legal. Você tem ideias do que você gostaria de ganhar ou o que você acha que vai ganhar? Horde of the Dragon Queen vai ganhar. pelo simples fato de que é D&D. Você acha mesmo sendo não muito... Porque o público não reagiu muito bem a ela, né? Não, mas é D&D. Tá. Depois me corrija se estiver errado, mas... Não tem ninguém grande o bastante pra brigar com D&D aqui. Por mais que seja qualquer coisa, vai ter o fanboy que vai votar. Você acha que vai rolar muito do cara chegar e falar: ah, meu, não sei, a única que eu li foi Horde of the Dragon Queen, vou votar nela. Pau. Eu acho que pode até rolar: não li, mas eu gostei e vou votar porque é D&D, sabe? Ah, tá, beleza, entendi. Eu acho que é uma possibilidade. E o que você gostaria que ganhasse? É a Red and Pleasant Land, com certeza. Agora que eu falei, né? Que ideia original, que ideia inovadora, atiçou a minha imaginação, a minha vontade de jogar. É isso que eu quero numa aventura pronta. Eu ficaria entre ela e a Degrees of Horror, porque a ideia de fazer uma aventura inteira, uma campanha inteira dos caras na faculdade, desde o ano que eles se formam, é muito, muito maneira. Eu gosto muito. Colocar, né? Vamos colocar como a Close Second. A Close Second. Melhor acessório, whatever. Melhor acessório, a única coisa que eu vi, que eu achei bacana, que tem assim, tem... Do Escudo do Mestre. Escudo do Mestre, yada yada. Mas tem esse Dungeon Morph Dices, você chegou a ver? Não sei o que é. É um dadinho, um D6, que cada face dele é como se você tivesse um pedacinho de uma dungeon. E aí quando você junta um conjunto de 4, 5 dados juntos, você forma uma dungeon. Então você pode, tipo, eu quero... Vai ter uma aventura, eu não tô com paciência pra fazer. Você joga os dados, monta eles numa forma que você quiser e você fez uma dungeon. E tem vários negócios, tem tipo assim, a caverna, o castelo, tem 7 de dados pra cada uma dessas coisas, entendeu? Então, eu achei uma ideia assim, simples, um produtinho que eu não compraria anyway, mas... Compraria, mas é muito legal. Eu achei bacaninha, assim, divertido do jeito. Se alguém me desse, entendeu, de presente, eu ia achar, ó, que curioso. E tem isso e tem o soundpack pro Rise of the Rune Lords, né? Muito legal. Eu assisti, eu ouvi, né? Uhum. E eu acho bem divertido. É quer dizer, se for o que eu tô pensando que é. Não, esse daí é de efeito e música, não é? Ah, perdão, então eu tô confundindo com o audio drama de House of the Lords que saiu, que é muito legal. Ah, tá, beleza. Mas é isso, eu se tivesse. Mas sentido... eu gosto desse conceito de sound packs pra RPG, mais empresas deviam fazer. Eu acho divertido. Acho bem legal. E específico pra uma. É foda que eles lançam tudo pro Rise of the Rune Lords, né? Que é a maior, mais famosa, tipo... e uma das melhores campanhas. Tudo. mas eu achei bacana, se eu tivesse que indicar alguma coisa, eu indicaria o Dungeon Morph, assim, se você. Se você tivesse acesso e tivesse um dinheiro sobrando, eu gostaria de ter. Achei bonitinho. Beleza. Vamos então para melhor arte. Melhor arte da capa. Melhor arte da capa. E nós temos aqui competindo os Iron Kingdoms Full Metal Fantasy Monster Nomicon. Deve ser o nome. O Monster Nomicon da Negócio Novo, que tem aquele estilão de... Quem é o artista de Iron Kingdoms? É o mesmo cara, né? Sempre. Sim, parece ser, porque é uma tipo o Wayne Reynolds do Iron King. Do Iron King, é verdade. E é bem legal, mas não é tá aí, eu acho uma boa capa. Cara, que é foda porque é o seguinte, eu vou falar nessa e na próxima, no mesmo quesito. É foda porque é que nem as artes do Wayne Reynolds. Todo ano tem uma indicação de uma arte dele, cara, já deu. Sabe, tipo, é bonito, é bacana, mas tipo, a gente vai premiar de novo, cara. O Iron Kingdoms eu estava no passado também, toda vez que sair um Superman de Iron Kingdoms ele vai ser indicado, sabe? É verdade. Tipo, acho que só o fato de estar aqui vale a pena, mas sei lá. Sim, sim. Depois vem Mutant Year Zero, The Role Playing Game, que é um jogo que é um RPG... Você vai falar dele, a gente vai falar dele agora, porque ele é indicado a mais coisas depois, a gente vai focar só na capa. Bom, eu já ia entrar com um monte de coisa. Eu acho melhor falar da capa, depois a gente segue pra falar do jogo em si. Quando ele for ali, vai ser indicado depois a regra, melhor jogo. Beleza, esse assim. Livro eu tô lendo ele atualmente. Vamos saber que você vai me emprestar? Eu empresto, pode deixar. Cara, é uma capa muito bonita, cara. É uma capa muito, muito cheia de detalhes, assim, sabe? Porra, acho que passa super o clima do jogo e tal. Uma ilustração extremamente detalhada. Muito, mesmo. Muito detalhada. Parece uma foto, muito bacana mesmo. Depois você tem Freeport, The City of Adventure for the Pathfinder. É o suplemento. É o Wayne Reynolds. O suplemento de Pathfinder pra de Freeport, né? Pra Pathfinder, Wayne Reynolds. É bonito? É, mas é Wayne Reynolds. Ah, mas é Wayne Reynolds, já deu. Aí também, tem concordo. Actum Cthulhu, The Horrors of the Secret War. Que é uma capa muito boa. É muito boa. Ano passado eu torci muito pro artista, que eu acho que é o mesmo artista também, de Actum Cthulhu ganhar. Que eu acho que tinha um estilo meio minimalista assim, da capa, eu gostei. Essa eu achei bonita, mas não é a minha favorita. E por último, Rise of Tiamat. Foi uma aventura? É a segunda parte da Horde do Dragon Queen. Ela foi feita em duas aventuras de 100 páginas cada uma. Mais ou menos 100 páginas, é capa dura e tal. Que é a Horde do Dragon Queen e a Rise of Tiamat. E aí, você... Cara, eu vou falar uma verdade pra você, eu acho... O que eu digo pra Rise of Tiamat? Que capa linda. É muito bonita. Mas você acha mais bonita e a ela melhor ou a ilustração do Horde of the Dragon Queen? Eu acho ela bem mais bonita. Sério? Eu achei a do Horde muito mais bonita. Ah, cara, eu acho a melhor ilustração de Tiamat que eu vi até hoje. Sério? Ela é sua indicada? É indicada. Eu gosto muito dessa capa. É, eu tô com o Mutante Year Zero nessa, mas eu acho que quem vai ganhar é o Rise of Tiamat. Não só por motivos de D&D, mas porque é bonita, assim, é bonita e tal. Eu até acho que a outra é mais bonita, mas beleza, essa aqui é muito boa. Eu gostei do design dos cinco cabeças do dragão, todas diferentes. O jeito que o fogo reflete nas escamas dos dragões. Eu achei puta, linda essa cara. É, as ilustrações de D&D da nova edição são muito boas, né? São, acho que não tem o que reclamar disso. E aí agora a outra categoria, que é melhor arte do interior. Algumas interior. Coisas que eu não esperava ver. Vamos ver aqui. Bom, começa com D&D Monster Manual. Livrão bonitão, D&D, vários monstros. Como a gente comentou, a ilustração dessa edição, as ilustrações têm estado, em geral, excelentes. Uhum. Uma boa indicação. Depois vem Interface Zero 2.0, Full Metal Cyberpunk. Eu adoro esse livro. Que é um livro maneiro, mas que eu não acho que particularmente devia estar aqui. Sim. Eu também. Ele tem algumas ilustrações muito, muito bonitas. Mas ele também tem muitas ilustrações muito, muito qualquer coisa. Ah, sim. Eu não acho que. Eu acho que ele tem pontos em que ele se destaca, mas a média dele não é tão alta a ponto dele estar aqui. Aí você tem Trail of Cthulhu, Dreamhouse of Paris. Que é um livro de Cthulhu do Trail of Cthulhu. Eu acho que não tá indicado em mais nada, né? Uhum. Acho que não tem mais nenhuma indicação pra ele, né? Não, pra ele não. Cara, então deixa eu aproveitar pra falar um pouquinho. Primeiro que eu acho que essa capa devia estar indicada pra melhor capa, porque é muito bonita. E segundo, cara, que ideia maneira pra uma aventura de Call of Cthulhu, cara. Que você vai falando dos anos 20 em Paris, onde surge um movimento cultural, que é o surrealismo, que ele tem essa coisa de quebrar convenções estéticas, né, morais, uhum. etc, etc. E por que não quebrar, causar uma, eles falam como Worldwide Psychic Evolution, né? Então eles trazem como se esse movimento, além de tudo, quisesse quebrar a sanidade do mundo, né? E aí você tem 19 personagens para você jogar, entre eles o produtor Luiz Buñuel, você pode jogar com ele, e um jovem pintor que quer destruir o movimento e recriá-lo à sua imagem, chamado Salvador Dalí. Que foda. Então, e entre outros vários autores famosos do realismo. Então, cara, que ideia maneira de você jogar uma aventura de Cthulhu como Salvador Dalí, cara. Salvador Dalí é muito Call of Cthulhu. Cara, sim, maluco, é você olha os 4Ds e você fala, não, é insanidade, tá ali, cara. Como que ninguém nunca pensou nisso? É, e como que bom. Essa aventura não tá no nas melhores aventuras? É, porque eu não sei se a execução é tão boa quanto a ideia. Cara, a ideia é muito boa, né? A ideia é excelente. A ideia que mexe que eles estão tentando trazer que chama de The Dreamland, né? Então eles estão tentar pegar essa terra dos sonhos e trazer pra realidade. É muito louca, cara. Eu sei que... Eu achei fantástica, assim. Eu fui ler só por causa dessa coisa da arte e achei a ideia sensacional. Também é outro que eu separei aqui com cuidado. Falei, ó, eventualmente deixa eu ler. Muito bom. Aí nós temos Day Strange pela Monte Cook Games. Que eu achei, aliás, que tá com poucas indicações, mas tudo bem. É, porque é mais ou menos igual no Menara, então vai indicar tudo de novo? Ah, não sei. O outro aí indica todo ano, Iron Kingdoms. Fate indica todo ano. É verdade. Que eu, mas enfim. Que eu não acho tanta coisa assim, não, no Day Strange por dentro. É bonito, Eu também não mas. acho. Eu também não é feio, Ele mas segue também. aquele padrão de arte do Numenera, que às vezes você pega umas artes que são muito bem feitas, coloridas, mó bonitas, e aí depois umas artes preto e branco que não tem nada a ver. Também Acho que ele acho. tem muito disso. E por último, o Iron Kingdoms Unleashed, Cory Hulls. Que livro bonito do caralho, viu? Puta que Que é um pariu. livro foda e seria a minha escolha pessoal para isso É a daí. minha também, é a Acho minha que é o que também. tá mais legal. Não sei se D&D ganha. É tudo que tem D&D, a gente Eu fica, acho será que D&D ganha? que se não ganhar D&D, ganha o Iron Kingdoms. Também é uma franquia grande, é um jogo, um livro muito bonito. É fogo, porque é aquela coisa. Eu queria que fosse Iron Kingdoms. Não necessariamente. Eu acho bonito, etc. Mas é a mesma coisa. Já foi indicado ano passado. E todo ano que sair vai ser. Mas eu não vejo um melhor. Mas o visual do Unleashed, isso eu acho interessante. Ele é muito diferente do Iron Kingdoms normal. Porque o Iron Kingdoms normal, ele tem muitas ilustrações urbanas de gigantes de guerra lá, os War Jacks combatendo, e as cidades, e as indústrias. E o Unleashed é mato, é tribo, é monstro, é uma coisa muito mais visceral nas ilustrações. O jogo é assim. E as ilustrações passam. Então eu acho que é diferente o bastante para ser bem-vindo, sabe? Não é mais o Wayne Reynolds, como a gente estava comentando. É como se o Wayne Reynolds parasse de desenhar aventureiros com roupas de couro e começasse a De desenhar velas. ficção científica, sabe? Ah, olha só, agora você falou uma coisa maneira. Eu gostaria de ver o estilo do Wayne Reynolds numa ficção científica. Eu também Eu fico, gostaria. agora que você jogou, ia ficar bem maneiro. Porra, imagina! Um monte de fivelas É, espaciais. ia ficar estilo. Beleza, então, nós dois no Iron Kingdoms. Isso E aí. aí, melhor blog? Eu não li nenhum deles, então não sei se eu fico, me sinto bem para comentar. Cara, tem um que chamou a atenção e eu li bastante coisa, tô lendo ainda, que é o primeiro, que é o Contessa, a Tabletop Game by Women for Everyone, que tem aquela coisa, é a mesma coisa do, tem um outro que chama Princess Rogue Squadron, que é um blog de RPG feito só por mulheres, várias autoras, e eu acho bacana, assim, eu tô lendo, me chamou a atenção, a escrita das meninas é bem legal. É, o desses daí, fora o Gnome Steel que também tá indicado, Sempre que aí, eu tô, sempre aí. sempre vejo o Gnome Steel, eu fui dar uma passada em todos. O DM David Blog é voltado para D&D, não me chamou muita atenção. O House Holy Gaming, ele tem essa coisinha de regras caseiras, adaptações, também não achei tanto. O Nerd Strike acho que é o que eu menos lembro, assim. Eu dei uma passada, mas se eu não tô lembrando, que realmente nunca não chamou nada, assim. Mas o contexto eu até separei e comecei a ler umas matérias delas. É legal porque elas vêm de várias. É, são quatro meninas, eu acho. E elas vêm de várias linhas diferentes de RPG, né? Então, por exemplo, elas mensalmente elas fazem um artigo que eu estou jogando. Aí você vê que uma tá mestrando vampiro. Aí a outra tá jogando Trêmulos. Aí tem uma outra que tá no D&D. Aí a outra tá jogando uma outra coisa indie, diferentona, sabe? Então elas têm várias linhas, assim, várias pegadas, tem para todos os gostos. E eu acho bem bacana esse daí. Se eu fosse torcer pra algum, Gnome Steel é ótimo, mas já ganhou prêmio pra que só a porra. Dá um agora pro Contessa. Concordo, concordo. Vamos pular, então. Melhor cartografia, vamos pular, Melhor então. cartografia, pular? Eu nunca tive, eu nunca, eu, lá fora o pessoal especialmente gosta disso, mas eu nunca tive esse tesão por cartografia de RPG, Cara, nunca me eu vou falar pegou. uma verdade pra você. Eu sempre achei mapa um porre. Inclusive, o pessoal tem essa mania de pegar livro de fantasia, sabe? E colocar a capa no, no a, o mapa nas, no começo, né? Sei, sei. Qualquer livro do Tolkien que você pegar tem o mapa da Terra-média. Você abrir, já tá lá. Sim. É, cara, eu sempre achei um cu, cara. Porque eu me sentia obrigado a voltar no mapa e ver, sabe, onde é que tava. E eu não gostava de ficar fazendo isso. E ao mesmo tempo, quando o cara citava, eu falei, o cara tá citando e tem um mapa. É pra eu ver o mapa. Então, eu sei lá, cara, eu sempre achei um cu isso. Eu odeio essas porra de mapa, velho. Qualquer porra funciona. Não, não É, sou o tô melhor contigo. cara pra cartografia. Sinto muito se tem algum amante da cartografia aqui. Melhor livro eletrônico? Melhor livro eletrônico, essa é bacana. Tinha o Mass Effect RPG, né, que saiu. Você tem o D&D Basic Rules, Que vai ganhar. que provavelmente vai ganhar. Você tem o que a gente já fez o E episódio, falou. que não é por nada não, mas é um produto excelente. Ah, se você já quer falar, esse é o meu. Se tem um produto que eu tô torcendo de D&D, é esse. Eu realmente acho realmente que ele é excelente. Muito bom. É muito bom. Eu não tô torcendo pra D&D em outras indicações, mas nessa aqui eu tô. Uhum. Você tem o Ken Writes About Stuff Volume 2, que é uma. Kenneth Reif. É uma coletânea do Kenneth Reif para principalmente Trail of Cthulhu, monstros locais, personagens, regras diferentes e tal. Você tem o Cakewalk, que é aquela também dedicada à melhor aventura. Sim, sim. O Valiant Universe RPG Digital Initiative. Eu fiquei sem entender se esse Valiant Universe tem quadrinho dessa porra, não tem? Tem quadrinho dessa merda, né? Tem. E aí eles fizeram essa iniciativa de jogos digitais, de livros digitais, majoritariamente digital, e eles lançam muito suplemento pra isso, sabe? É como se, sei lá, fosse da Marvel e eles tivessem um suplemento pra cada quadrinho da Marvel. Uhum. Sabe? Pra cada série, aí se tem uma série nova, você faz suplemento de RPG pra aquela série. É bem, se você tá por dentro do jogo e tal, você tem muita informação, né? Pois, eu nunca li nada do Valiant, então. Fala. E você tem o Dragon Age Core Rulebook, né? Que é o compilado novo do RPG de Dragon Age. Tem? No meu não tem, não. O quê? Na minha lista. Ah, é porque esse foi. Eu fiz um upgrade da lista aqui. Esse aqui foi indicado no lugar do Mass Effect. Do Mass Effect? Ah. Eu tô com a lista aqui. Se você entrar no Nominees, ele não tá. Mas entendi. Se você abrir lá no negócio, ele fala que estão três indicados novos. Mas eu coloquei aqui, legal. A gente fala. Bacana. É, que é o Dragon Age, o core novo, né? Que reúne, acho que, a caixa... O base os três set, básicas. 1, 2 e 3. Isso. O que, se você vai jogar Dragon Age, é o livro pra ter. É, mas assim, no geral, eu tô torcendo pro Basic Rules. Eu também, é um produto excelente. Eu acho que, cara, é realmente muito bom, assim, se você... Que é muito bom se você quiser conhecer D&D, é muito bom se você quiser um RPG pra você jogar, você não tem nada, você vai começar a jogar RPG, eu achei ele muito bom. Você pode apresentar por um... Não tem versão em português, não, onde eu sei, mas se tivesse, você poderia sugerir pra um amigo baixar e jogar, acho bem simples, tem o que você precisa jogar das regras. É bem completo até, tem muita coisa aí, tem magia, tem uma parte de coisa. Então acho que eles fizeram um produto excelente mesmo, assim. E vindo da Wizards, que você não ia imaginar que ia fazer uma coisa dessas, né? Nunca. Porra. Não tem nem PDF da porra dos livros novos deles, malditos. Então, pela iniciativa, né? Por mostrar que, olha, a gente tá vendo aí que essa tal de internet chegou pra ficar, né? Então, acho que vale a torcida. Valeria o prêmio. Vamos lá. Isso aí. Beleza? A próxima. Beleza. Best Family Game, né? O melhor jogo pra sua família. Eu achei interessante essa colocação. Jogo mais pra você jogar com criança, jogar... Mais friendly, assim, pra você jogar com os filhos, né? Pois é. Aí você tem o Atomic Robo, The Role Playing Game, da Evil Hat. Jogar, é baseado nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos pro Fate, né? E tudo que eu li disso parece excelente, né? O jogo lá de... Eu vou falar mais dele mais pra frente, que ele é nomeado de novo mais pra baixo. Beleza. Em categorias mais relevantes, mas é bem legal. Você tem o D&D Starter Set. Que, sei lá, né? Tá, D&D Starter Set, uhum. Tá aí. Você tem Infestation, a RPG of Bugs and Heroes. Dá pra você jogar uma parada meio vida de inseto com isso aqui. Você joga com uma formiga, um gafanhoto, um inseto. É uma coisa meio mouse e guarda dos insetos. É, né? É tipo, mais ou menos isso. Formiga com um palito de dente, nem uma palito de dente, né? Menor, brigando contra uma mariposa, uma pomba é terrível, esse tipo de coisa. É bacaninha, assim. Bem jeitão de RPG pra criança. Tem um cara, todo ano eles colocam isso pena, aqui. Pena que não saiu ainda o No Thank You Evil, que parece que vai ser muito bom pra isso. Não tem que ver, esse eu não conheço. Ah, tá em Kickstarter, ou tava até pouco tempo atrás, é um projeto novo do Monte Cook para crianças, parece muito legal. Ah, maneiro. É, se sair ano que vem, né? Ah, tem um que eles colocam aqui nas indicações, que todo ano tá, e eu não sei por que esses caras indicam isso, mano. Que é o Doctor Who Adventures in Time and Space. Ah, eu acho que eles indicam isso pelo simples motivo de que Doctor Who é muito popular com crianças na Inglaterra. Cara, mas a minha pegada com esses jogos é sempre que eu paro e falo, olha, se fosse com um filho meu, eu sempre, talvez seja a maneira como eu enxergo a premiação, sei lá. Eu sempre imagino que, assim, você tem que ser um jogo que seja legal para crianças, e eu imagino crianças pequenas, sabe? Eu imagino, sei lá, a molecada de 6 anos jogando. Ok. Aí eu olho pro sistema de Doctor Who e, cara, não acho um sistema simples assim pra ter uma criança de 6 anos. Ah, mas ele tem primeiro, é Doctor Who, que uma criança pode adorar. Sim, sim. Depois ele é todo um jogo extremamente visual, você vai pegar a caixa dele, é foto, é prop, é Sonic Screwdriver de papelão, tem toda essa parte de props chamativos que ajudam. E eu acho, pelo menos, que o Heavy Load da regra no sistema do Doctor Who fica na mão do mestre. Não sei se o jogador precisa saber muita coisa. Você pode falar pro cara, rola 2 dados. Então, tendo aquela ficha pré-pronta lá, sabe? Uhum. Que tem com os companions e tal, acho que vai. Eu não sei. Por exemplo, o último lugar, esse Adventure Maximus. Esse é o. Se eu tô torcendo pra um jogo do que eu li, seria ele. É um jogo de RPG. Na verdade, é um set de cartas que você usa pra escolher sua classe, raça, habilidades do seu personagem. Então você, em vez de fazer a ficha, você tem um pool de cartas na sua mão, né, que fala o que é o seu personagem, qual é a raça dele, o que ele pode, quais magias ele pode usar, por exemplo. E aí você só tem que falar, eu vou usar essa carta aqui, eu vou usar aquela ali, sabe? Bem visual, bem simples. Eu sei lá, pra mim jogo dessa categoria tem que ser assim. Pode ser. Simprão, sabe? Mas talvez seja muito a maneira como eu tô enxergando essa criança. Não, eu concordo, eu também concordo. Eu diria que o Doctor Who pode funcionar, mas ele exige muito mais trabalho do que o Maximus, por exemplo, que eu gostei mais, inclusive. Às vezes eu tô falando assim, porque, por exemplo, tem um. Não sei se você conhece, tem um canal do YouTube, eu tô tentando lembrar o nome agora, esqueci. Que é o cara que ele é pai e ele joga com uma filha dele que tem 6 anos e uma que tem 5, e eles jogam no Menera. Nunca vi. Cara, é muito maneiro. É muito divertido, velho. Eles têm um episódio só porque Numenera é o jogo predileto deles. E a menina fala. A menina é muito carismática, assim. Um amor de pessoa. Depois eu te passo. Super, super bacana. Ok, passo sim que eu queria ver. Bom, melhor produto free de grátis? Free de grátis, gratão, baratão. O Valiant? O Valiant? Ah, então, sua lista tá atualizada. Tá, então, tá aí com o Valiant. Ela não tava com o outro, né? Enfim. Valiant, né? O RPG digital aí, dos quadrinhos que a gente falou antes. O Basic Rules do D&D que vai ganhar. Doctor Who, Adventures in Time and Space, Arrow Down. Essa Arrow Down foi a aventura que veio na primeira encarnação desse jogo. É uma aventura. E eu conheci ela numa. Tinha um podcast antigo no Brasil que chamava RPG Radio. RPG Rádio, né? Radio é. Tem um americano que chama RPG Radio. Mas chamava, acho que RPG Rádio. Que era só de gameplay. Ela é bem no começo, assim. Acho que quando a Terceira Terra tava começando, então tinha o fórum e tal. E os caras jogaram Arrow Down. E é. Cara, é bem divertidinha, viu? Uma aventura. Se eu fosse mestrar Doctor Who pra alguém, eu muito provavelmente pegaria Arrow Down pra mestrar. Ah, legal, bacana. Bem bacana mesmo. Tem o 13 Age, The Archmage's Orrery. Que é bem legal, uma coletânea de aventuras do programa de jogo organizado do 13 Age. Bacana. Passando aí, uma mega campanha épica e tal, por um preço bem em conta, bem bacana. E o East... Por bem em conta, eu quero dizer nenhum. Por bem em conta, nenhum. E o East Texas University, e com o melhor nome de noto, né? O Red Caraca. Necromancer. Isso é muito bom, que era Red Necromancer. Como é que eu nunca pensei em Red Necromancer? Caralho, puta, isso aqui vai ser o gimmick do meu personagem, vai ser um Red Necromancer. WWW. Que foda. Que eu não li, cara, então esse aqui eu realmente não sei nada. Também não, mas muito legal o nome. Eu te falar que esse Texas. East University. East University tá me chamando muita atenção, tô ficando vontade de cara, ler. Cara, eu tenho quase tudo dele que foi publicado, se você quiser depois eu te Pois faço. Você me empresta, sim. Uhum. Vai que anima, né? Deixa eu falar, né? Quem sabe? Eu fico olhando e eu falo assim: ah, mas eu já mexi um pouco com adolescentes e tal, né? Vou deixar um pouquinho. Tenho outros planos, né? Outras séries que o pessoal cobra. Talvez fosse o que eu preciso, o meio termo entre um Monster Hearts e um Monster of the Week que eu gostaria. A única coisa que é Savage Worlds, né? Não me importa. Já aprendi. Eu voltei a gostar. Agora que mudou a regra do Shaken, você voltou a gostar? Agora que mudou a regra do Shaken, ficou mais tranquilo. Mas assim, nós dois acreditando em Basic Rules? Não tem nem. Porra, se os caralho, não tem nem. É Basic Rules, não tem condição. Basic Rules, eu também acho. Melhor jogo. Melhor jogo, é, aqui o bicho pega. O Oscar, melhor filme. O melhor filme é o Best Game. Esse aqui seria o melhor diretor, né? Diretor, tá talvez. Quase lá. Melhor diretor talvez sejam as regras. Se pá, vou colocar o melhor ator, talvez. Ou atriz. Melhor ator, atriz, por aí. Cara. Enfim, vamos lá. D&D Players Handbook, Wizards of the Coast. Beleza. Tamo aí, edição nova de D&D, aclamada pela crítica, provavelmente vencedor, não tem nem o que falar. Eu acho que vai ganhar mesmo. The Strange, do Monte Cook, que teve gás, mas não foi aquele gás nível Numenera, né? Não, não foi. Até porque ele já não é mais novidade. Ele é muito parecido com o Numenera, não tem... mas é um jogo interessante. Uhum. Pra quem não conhece, só pra passar uma pincelada, é um jogo em que existem infinitas realidades e o seu personagem pode transitar entre elas. A princípio, o livro vem com três grandes realidades, que é a nossa Terra atual, um mundo... De fantasia medieval, né? É um mundo não é bem fantasia medieval, ele é meio steampunk. Uma fantasia meio steampunk, se eu me lembro bem. E um outro mundo, se eu não me engano, é de ficção científica. Eu posso estar confundindo steampunk com o fantasia medieval. Você pode ter um de fantasia medieval e um de steampunk ficção científica. Acho que é isso. Mas enfim, faz tempo que eu li o livro. E é interessante isso, essa coisa. Você acaba tendo três fichas de personagem, porque na hora que você muda de uma realidade pra outra, você muda completamente de personagem. Tem conceitos interessantes. Uhum. Tem lá a sua MIB, essas coisas. É legal. Cara, eu acho que o hype pra esse jogo tava maior do que o payback dele. Também. Porque achei. Todo mundo foi falando, nossa, peraí, multi-cook, múltiplas realidades. A gente tá falando de um novo Planescape? Eu acho que entrou muito com essa parada de que não, vai ser o novo Planescape, não é, né, cara? E não é. Vale dizer que o projeto do Bruce Cordell, né, que é o livro inteiro de autoria dele e tal, é mais o bebê do Bruce Cordell do que é do Monty Cook. Beleza. Uhum. Aí você tem Firefly, The Role Playing Game, da Margaret Weiss. Para as viúvas de Firefly, hein? Usando o Cortex Plus. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse sistema. Porque eu acho que o Cortex Plus, se eles conseguissem fazer o que fizeram com o Fate Core, que é dar uma enxugada e reduzir ele à sua base, eu acho que ele podia ser tão grande quanto o Fate. Sério mesmo, ele podia ser tão grande quanto o Fate. Só que eles insistem em manter separado e fazer. Existe o Cortex Plus de aventura, o Cortex Plus de ação e o Cortex Plus de drama. E cada um dos jogos é como se assim, você sempre vai ter atributo, sei lá, perícia e vantagem e desvantagem. Mas em cada um deles você vai mudar um pouquinho, vai mudar o nome das coisas. Eles interagem mais ou menos igual, mas você sempre tá mudando os nomes. E aí no final dá meio que um baralho na sua cabeça. Uhum. E eles lançaram um livro que é o Hack Guide, que é pra você poder mesclar e fazer, que eu achei que ia ser o Fate Core do Cortex Plus. E não é, cara. É só ensinando você a trabalhar com essas três visões do jogo, né? Um jogo mais aventuresco, um jogo mais heróico, um jogo mais dramático, entre aspas. Bom, não... Mas é divertido. Tá aí, tipo, eu li o jogo, é um jogo bom e tal. Eu curto pra caralho o Firefly. Isso aí. Próximo, Mutante, Year Zero, The Role Playing Game, que é um jogo que parece ter muito potencial. Você tá lendo o livro, Victor? Fale mais sobre ele. Cara, eu tô lendo o livro, é o primeiro que eu não sabia que é um jogo tão antigo. A primeira edição dele é da década de 70, RPG sueco. Eu nunca tinha ouvido falar dele até então. Cara, e ele teve trocentas, tipo a quinta, sei lá, a quinta edição, acho, do jogo. Ele teve muitas encarnações. E agora ele vem, é um futuro pós-apocalíptico, onde aconteceu, sei lá, um cataclismo X que as pessoas não sabem direito definir o que foi, se foi uma guerra nuclear, etc. Pressupõe-se que foi uma guerra nuclear, que eles falam que duas potências entraram em guerra, etc. E você cria o seu personagem, ele é um sobrevivente nesse mundo, ele tem uma mutação, né? Todo personagem tem uma mutação que você rola aleatória, porque mutações são aleatórias. Então ele tem esse lado interessante, você pode acabar com uma mutação que é meio inútil no seu personagem, disso. Mas eu acho bacana. Eu também gosto. E ele tem todos os tropos do RPG pós-apocalíptico. Recursos são escassos, recursos são importantes. Eu acho que eles incorporam recursos de uma maneira muito, muito legal. Por exemplo, assim, ele tem os atributos força, agilidade, atributos. É, inteligência e carisma, mais ou menos isso. São 4 atributos. Uhum. Quando você toma dano, você reduz 2 atributos, né? E pra curar o atributo, você precisa de um determinado resource. Então, pra você curar força, que seria o atributo relacionado a dano físico, é, você precisa de comida. Ah, isso é bem interessante. Então, a comida não só se torna uma coisa, ah, você tem que comer, como também ela é meio que a poção de cura. É, isso é bem interessante. O dano que causa na agilidade é a fadiga. E você precisa de água pra curar. E os outros têm outras coisas que você precisa pegar. Mas assim, comida e água é bem estabelecido. E você cria também o seu arc, né? A sua arca, o bastião de humanidade que você e os outros personagens vivem, né? Que, sei lá, pode ser uma prisão abandonada que vocês fortificaram e agora vocês vivem dentro dela. E a ideia é que o mundo exterior é muito, muito complicado e você tem que se planejar muito bem antes de sair, etc, etc. É um jogo que eu tô lendo e, assim, eu tô achando bem maneiro, cara. Eu vi que ele tem elementos de você ter um certo drama político quando você tá dentro do Ark, e fora ele é um jogo que tem muito a ver com Hexploration, que eu particularmente gosto bastante também. É mais ou menos essa pegada. Dentro você tem questões mais políticas. Tem uma coisa que eu acho que todo jogo pós-apocalíptico devia ter. Não existe dinheiro, né? As trocas é feito a base no escambo, né? Só que quando você precisa de um currency, você usa munição. Eu gosto muito desse conceito. A primeira vez que eu vi foi naquele Metro 2033. E eu achei animal essa ideia. É muito legal. E você mesmo usa ela aqui também e tal, entre outras coisas. E parece um sisteminha razoavelmente simples. Eu tô lendo ainda melhor. Mas, pô, um jogo bem legal, cara. Surpreendeu, assim. Eu não tava dando nada pra ele, fui atrás por causa disso aqui. É muito bom. E, por último, o Atomic Robo, The Role Playing Game. Porque o Fate tem que estar aí sempre, né? É, eu não acho essa encarnação de Fate tão especial assim. Ah, eu gosto do conceito de você ser um cientista de batalha com seu robô de auxílio, assim. É bem interessante esse conceito. Mas, sei lá, eu não li tantos cómics, né, pra saber o quanto boa a adaptação ficou. É, então, enfim, eu sei que quando resolve adaptar alguma coisa pra Fate, costuma ficar bom. Dresden é excelente. Uhum. Inclusive teve um livro novo aí que continua excelente. Verdade, verdade. Mas aí, ideias pra melhor jogo? Quem vai ganhar ou quem eu acho que deveria... Quem vai ganhar D&D? E vai bater também? Você acha que D&D deveria ganhar? Não acho. Nada contra a quinta edição de D&D, mas ela é uma boa edição de D&D. Ela só não explodiu minha cabeça com nada, assim. Não teve nada que eu olhei e falei: caralho, isso aqui me faz ter vontade de jogar. É diferente, é inovador. Que como agora o mundo vai me odiar, como a terceira edição teve, na época que ela foi diferente, tão diferente da segunda, que me chamou a atenção, sabe? E como a quarta edição teve, que eu adorei jogar por muito tempo, e haters gonna hate, mas tinha coisas diferentes que me chamavam a atenção e me animavam pra jogar. E essa D&D quinta edição é um jogo competente, mas ele me parece um jogo genérico. Então, pra mim, não é o melhor jogo. Não. Mas vai ganhar. Cara, esse ano, eu tô com um problema em várias categorias daqui pra frente. Eu não tenho um predileto, cara. Eu realmente não sei melhor jogo. Olha, se eu tiver que jogar alguma coisa, eu vou jogar o Mutant, porque realmente parece muito legal. É o que mais me animou. Se fosse jogar algum desses jogos, é o que mais me animou a jogar. É, o melhor jogo, eu penso uma coisa assim, longo prazo, tal, como é que é a experiência de jogo num todo. Não sei. O Mutant é bom, mas também o Firefly eu acho que tá tão bom quanto em experiência de jogo. Porra, sei lá, D&D, eu acho que é uma das encarnações mais aprazíveis de D&D. Não gosto de D&D, nunca gostei. Mas acho que é uma das encarnações mais friendly, assim, até pra mim. Se você escolher uma edição... Victor, você tem que jogar uma edição de D&D, cara. Escolhe uma, eu escolheria essa pra jogar. Então, não sei, eu realmente não sei quem eu indicaria. Acho que D&D vai ganhar, mas... Não tem um favorito. É, pois é. Beleza? Beleza, vamos lá. Miniaturas. Miniatura? Pula. Eu não sei nada, cara. Essa pula mesmo. Ah, pula. Melhor monstro? Pula. Melhor monstro adversário. Você tem um favorito? Tem aqui... Só bestiário, cara. Foi-se a época que bestiário me chamava atenção, assim. Cara, eu até gosto, mas aqui parece que tá tudo bom igual. A outra é que eu não tenho favorito. Eu vou te falar que o do 13 Age é muito legal, pelo que eu pude ver dele, assim. Ele tem uns conceitos diferentes. O The Strange tem umas coisas diferentes. O Monster Nomicon é sempre bacana. Assim, é sempre a maneira como ele é escrito é muito diferente. E o do Acton Cthulhu, esse foi o que eu não vi, então não posso criticar muito. Mas, de novo, é outra categoria que eu não tenho. Acho que, cara, toda categoria que tem D&D, eu acho que D&D tem muita chance de ganhar, velho. Também acho, muita. Mas se eu tivesse que escolher, eu jogava o Monster Nome Con, que acho que seria o Monster Nome Con pelo crédito, assim, mas não que ele tá muito, muito superior aos demais, não. Mas uma não, questão não tá de gosto mesmo. Não. Melhor podcast, pulo, porque eu não ouvi nenhum. Tem, você não tá vendo nenhum. Eu escuto o Kenny Robin Talk About Stuff com uma certa regularidade, mas só. E tem. É legal que ano passado tinha o podcast de Numenera, né? O Transmissões do Nona Era. Transmissions from the 11th World. 11th World, sei lá. E agora tem o Translating the Strange, né? Uh-huh. E o Green Dark, que é o de Warhammer. Sim, Green Dark. Putz, aí... O Green Dark é um podcast que eu fiquei com vontade de assistir depois de ouvir, depois que eu vi. Enfim, não, depois que eu vi ele aqui. Mas não conhecia o Green Dark até então, mas porra, Warhammer, né? Sempre. A única coisa foda é que eu acho que o Kenny e o Robin Talk About Stuff, eles falam de tanta coisa, cara, que às vezes eu olho e falo assim, cara, eles nem falaram de RPG nesse episódio. Eles puxam mais ideias de que você pode aproveitar pro seu jogo, sabe? Mas é coisa tão, tão jogada, às vezes. Às vezes eu sinto falta deles terem um papo mais direcionado pro RPG. Mas, anyway, bom, o único desses que eu tenho mais contato é o Game Robin. Ok, então vamos para melhores valores de produção. Esse é maneiro. Esse que é, basicamente, quanto mais, o jogo que teve mais dinheiro jogado em cima dele para ficar maneiro. Então você tem o Horror on the Orient Express, né? Que a gente comentou, que é uma caixa gigante, gigante, linda, do melhor disco do mestre, um monte de carta, coisa, mapa, e handout para os players, assim, de tudo essa porra. Parece muito bom. Você tem o D&D Starter Set. Quem colocou isso aqui tá maluco. É caixa, porque... né, véio? Caixa tem que dar... É uma caixinha genérica. Não é tá, devia estar aqui, não. Fichidado? É, isso. Não devia estar aqui, não. Você tem o The Guide de Cloranda. Você viu esse? Isso é interessante, vi. Que é um... Cara, tipo, parece mais uma enciclopédia, né? É surreal essa parada, cara. É um livro grande, cara. Desses... Com o que dá pra comparar, vai? Com... Solos? Não, assim, mas é em tamanho, ele não é o tamanho de um livro de RPG normal, ele é maior. Ah, ele tem tamanho de um Atlas. É, um Atlas, falou bem. Ele tem o tamanho de um Atlas, capa dura, todo colorido, dois volumes. É tipo coluna tripla por cada página, sabe? Uma página. Esse Glorantha é o mundo do. É isso que eu ia comentar, eu nunca ouvi falar desse mundo. E é um mundo antigo, é do. Qual é aquele sistema? Hero. Hero Quest. Chama Hero Quest? Não. Não, Hero Quest vendo, é o que a gente jogava. Eu tô vendo aqui no site deles. Glorantha foi o setting de vários jogos de RPG, incluindo RuneQuest, Hero Quest. Ele é do Rune e do Hero. Rune do Hero, uh-huh. E de alguns jogos de videogame, tipo King of the Dragon Pass, que eu não conheço. E um wargame chamado White Baron Red Moon. Ah, esse eu conheço. É o... Tinha um outro também, teve um board game dele, acho também. Mas é um cenário desses da antiga, né? Que sou, tipo, cara, é bizarro que até agora, o Ennis, eu nunca tinha ouvido falar de Glorantha. E cara, parece tão interessante isso aqui. Eu fiquei fascinado, fiquei com muita vontade de conhecer esse mundo, porque eu gosto muito de cenários com os conceitos que. Eu gosto muito de cenários de fantasia medieval clássica, porém. Bem feitos e que sabem ser um bom cenário de fantasia medieval clássica e com aquela high fantasy old school, sabe? Uhum. Eu gosto muito disso. Pode? Fale. E ele parece ser tudo isso, as culturas humanas, as raças antigas, os mitos, os panteões. Eu fiquei muito interessado em ler esse livro. eu acho que a gente não teve muito contato, não veio, porque aqui no Brasil... RuneQuest, HeroQuest, essas porra, não veio, né? A gente não teve essa cultura. Não teve mesmo. Foi um jogo que não chegou aqui. A gente vê de vez em quando... Sabe onde que eu vejo essa porra muito? Quando tem, tipo, feira de RPG usado, assim, no Encontro Internacional, uma dessas porra. Aí eu vejo o cara vendendo, assim, direto essas merda aí. Mas não veio pra cá, né? Não veio, assim, grande, forte. Depois, a nova encarnação desse sistema é aquele Legend. Já viu? Que é um RPG, uma capinha preta, sim, só Legend. Sim. E que eu gosto desse sistema, porque senão é super, super simples e que interessante a questão de porcentagem. Né, de cenário e tal. Uhum. Acho bacana. Mas tá aí, cara. Me pareceu muito assim o produto do... Acho que custa cento e poucos dólares. 125 dólares a versão de capa. Tem a versão PDF também. 125 dólares a versão de capa dura, cheia das paradas, não sei o quê. E eles estão cobrando 50 dólares pelo PDF. Cara, e é foda, né? E puta produto assim. Mas, de puta, que de produto fã, interessante. Né, mas é tipo... Não, é o tipo da coisa que, sei lá, se tivesse saído o Guide to 40K, sabe? Fosse um suplemento desse gênero para Warhammer, eu compraria sem piscar. Como eu nunca conheço porra nenhuma de Glorenta, enfim, não vou comprar. Mas eu devo admitir que me interessou em ler um pouco mais. É, concorrendo junto também. Então você tem o Iron Kingdoms Unleashed, que... Acho que comparado. Mas peraí. É o Iron Kingdoms Unleashed, Roleplaying Game Adventure Kit. Adventure Kit, perdão, não tinha visto. Que é bem interessante, porque é uma caixa que vem com tile, vem com bastante miniaturas, umas miniaturas extremamente bem detalhadas. Eu acho que vem com 20 miniaturas, coisa assim, eu não me lembro de cabeça agora, mas é um número expressivo. É, vem com um livro de regras, vem com. Enfim, é tipo aqueles. Starter, sabe aqueles Starter Set que todo RPG hoje em dia tem, sabe? Uhum. É isso aí, só que vem com muito material, miniatura, cheio de coisa. É lindo, lindo, lindo mesmo. E pelo custo dele, especialmente pela qualidade das miniaturas, que tá no nível das miniaturas de War Machine e Hordes que eles lançam, sabe? Sei, sei. Tem um custo-benefício muito bom. Então, porra, eu achei um produto excelente o que eu vi dele. E por último, Shadowrun Runner's Toolkit Alphaware, que esse eu não vi, não sei muita coisa. É parecido, ele é uma caixa também, que vem com beginner box, vem com, enfim, tem uma série de coisas que ajudam a você começar a jogar Shadowrun, sabe? O Alpha Kit, o Toolkit Alphaware, pelo que eu sei, ele contém, tipo... vários personagens prontos, coloridos, não sei o que, um livreto de regras resumidas, um livreto de aventura com handout, você tem mapas, oito mapas de várias faces, vem dado, vem um monte de coisa para você fazer aí sua aventura de Shadowrun. Não é exatamente a Beginner Box, mas ele é um complemento da Beginner Box pro mestre, assim. É tipo um escudo do mestre over pra caramba, assim, uma caixa bonitona, assim. É bem legal o... Bacana, bacana. E... O desejos, vontades, o que você acha? Olha, cara, o que eu acho é, do que eu vi aqui, o que me parece ter, de fato, os melhores valores de produção, puta, cara, é difícil. É tudo muito bom, mas eu acho que ficaria entre o Horror on the Orient Express, o Guide to Gloranta e o Iron Kingdoms. Shadowrun é bacana, mas não é tudo isso. Eu acho o D&D muito overrated, tá aqui. Eu coloquei na minha só o entre o Horror on the Orient Express e o Guide to Gloranta. Agora que você falou do Iron Kingdoms, eu também colocaria ele. Mas é o que eu acho que tá todo mundo muito empatado, assim. Mais uma questão tá, de gosto. Tá bem empatado. Eu vou te falar que, pro meu gosto, o Guide do Clorante é mais interessante, que ele parece uma enciclopédia de um mundo medieval, um livro lindo pra ter na minha prateleira, sabe? E esse tipo de coisa me atrai, enquanto consumidor, mais do que uma caixa com miniaturas ou uma aventura extremamente detalhada. Pra mim, então... Eu fico imaginando assim, que é um produto muito preço pro cara fã de longa data, né? Fico imaginando, porque o cenário é antigo pra caralho. O cara que jogou isso quando era moleque, aí adolescente jogou na faculdade, sim. Aí até hoje, de vez em quando, ele pensa, ah, esse cenário, pá, não sei o quê. Aí, de repente, pô, toma aqui um puta livro lindo. Tudo bem, tudo que tá aí você já conhece, mas é tipo, é um, sabe, uma celebração cara, exato, pra caralho. Exato. Mas assim... Se for pensar que quando saíram coisas semelhantes pra Forgotten Realms, tipo, eu não vou lembrar o nome do produto agora, mas ele era era basicamente um livro inteiro que fazia uma timeline de Forgotten Realms. Não era aquele Great Story of the Realms? The Great Star of the Realm, daí, exatamente. Né? Que, porra, não chega perto do que é o Gloranta e eu já fui um livro que eu fiquei maluco, sabe? Então. Uhum. Beleza. Ponto pro livro. Melhor produto relacionado a RPG? Ok, né? Não, eu tenho coisas aqui que eu gosto, cara. Por exemplo, vou falar. Primeiro tem o Designers primeiro and Dragons. É excelente, mano. Um dos melhores Kickstarters que eu já apoiei. Story of the Roleplay Game Industry. Roleplay Game Industry. Que é literalmente um tratado sobre a história do RPG nos Estados Unidos. Pra quem não conhece, são quatro. Quatro? Não. 70, 80, 90 e 2000. Quatro isso, livros? Acho que é isso. Quatro ou três, não. Três ou quatro livros, eles pegam a história do RPG nos Estados Unidos por década. Então tem um livro só da década de 70, como surgiu o RPG, como era, quais foram as. Entrevista com algumas pessoas que ainda estão vivas. Por ordem, assim, não, aí apareceu tal coisa, aí apareceu tal coisa. Cara. Como é que era uma convenção naquela época? E... Foda, muito cara, interessante. Esse daí eu tenho esses livros, eu comecei a ler, não terminei, mas assim, sim. É um produto que eu acho só o nível de pesquisa que o cara dedicou. Exatamente. É brilhante. E se você quiser ter uma visão de como o RPG evoluiu, que a gente tem essa coisa, né? Vira e mexe aqui no Escudo Mestre, a gente fala, isso é muito década de 80, isso é muito um RPG da década de 90, né? E a gente fala essa coisa super por cima, assim. Aqui você tem uma coisa que o cara bota o pau na mesa e fala com propriedade. Exato. Como era pensado o roleplay, como era pensado as regras, o que era considerado RPG para aquela década até agora. Você vê toda a mudança que teve. Eu acho assim, puta, se você tem RPG como um hobby forte seu, uma coisa que você gosta além do... Você gosta de ler, você gosta de ver, você gosta de refletir sobre, mais do que sentar e fazer o seu jogo, sabe, semanal, eu acho muito vale maneiro de você ver, cara, sabe? Ou se você trabalha com RPG. Uhum. Acho sensacional, assim. Porra, um tratado. Sensacional. Aí nós temos o próximo, que esse nome aqui vai dar trabalho. Vamos lá. É Chicks de Gaming, A Celebration of All Things Gaming by the Woman Who Loved It. Praticamente o tratado feminista do RPG. Cara, eu comprei esse livro. Sério, eu comprei esse livro. Você lembra de um livro que saiu na época da quarta edição que chamava Confessions of a Part-Time Sorcerer? Lembro, muito bom. Que eu li e tal. E eu achei muito maneiro. Aliás, eu peguei até pra não reler. Eles mas... tinham uma coluna, que isso. Esse livro, na verdade, é uma compilação de uma isso, coluna que tinha na época da quarta edição. E eu até peguei no Audible pra ouvir de novo, né? Eu tinha lido uns anos atrás, que era uma mulher que ela começa a jogar RPG e ela nunca tinha jogado, né, quando era mais nova, ela tinha uns 30 e poucos anos quando começa a escrever a coluna, e ela fala de como é entrar no RPG, qual é a relação dela com o RPG, como que ela viu aquilo, né, ela não é o público típico de se olhar, sabe, ela é assim, bem o que hoje em dia a gente fala patricinha, saca? Ela não é aquele tipo de pessoa que você fala, é nerd, vai gostar, etc. E ela fala de como gostou e de como apresentou isso pras amigas, e as amigas curtiram o jogo. E esse livro é muito maneiro. E aí eu comprei no mesmo espírito, né? Porque é uma compilação de artigos, coisas. As autoras foram convidadas a escrever para esse livro, né? Uhum. E você tem experiências assim, como foi o RPG na minha vida? Então você tem, por exemplo, uma autora que fala assim, como o RPG me ajudou a aprender matemática. Entendeu? E experiências de vida mesmo, sabe? E eu acho, cara, eu acho sensacional. Foi um livro que quando eu vi, tá baratinho assim, você compra na Amazon BR, o PDF não, o e-book dele por R$12. Aí eu comprei pra ler, tá aqui, tô achando super maneiro. Pra quem gosta dessa pegada, é um livro legal, cara. Ok. Aí nós temos Shadowrun Crossfire, que é o jogo de o deck building game de Shadowrun. Que eu vi umas coisas e achei maneiro, tô a fim de jogar. É foda, eu tô louco pra comprar um pra mim. Tô achando muito maneiro, cara. Eu não conhecia nada, achei muito legal. Extremamente divertido o jogo, ele foi premiado por algumas publicações, né? O Escapist deu pra ele o prêmio de melhor board game do ano passado. E é muito divertido, é um board game. É aquela coisa, você tem o seu Shadowrunner, você tem um deck de cartas, tem várias classes de Shadowrunners, você tem as suas missões para cumprir, vai passando de. Você vai evoluindo, tem um elemento de evolução no seu deck building. Bem legal. Ponto eu gostei. Tudo que eu vi do Shadow. Não joguei, mas eu Maneiro, maneiro. gostei. Se você comprar, me chama. Quem comprar primeiro, Sempre. chama o outro. Beleza, beleza. Alguém me falou que ia comprar um Battlestar Galactica, eu tô esperando até Até hoje. hoje, né? Quem será? Quem será esse tal? O Temple of Elemental Evil da WizKids. Board Que game, né? é É board o board. game, ele é um board game. Ele tem a mesma pegada daqueles, o Legend of Triste, Wrath of Shardalon e Castle o Ravenloft. Castle Ravenloft. Inclusive fisicamente ele é muito parecido. Só que com a pegada do Temple Elemental Evil aí, que é a parada da Wizards esse ano. É mais do mesmo. É legal, é bem produzido e tal, mas é mais do mesmo. Não vejo muito a graça assim. Você jogou os outros, você jogou ele, sabe? E tem o Doctor Who The Card Game Second Edition, que é o card game de Doctor Who, que eu tenho vontade de conhecer porque é Doctor Who, mas eu não fui atrás, não sei muita coisa sobre. Bom, eu votaria no Dungeons and Dragons, que eu acho que é o produto mais relevante dessa Olha, de lista, longe, mas. apesar do Girls Stick Gaming eu achei super divertido, assim, tô achando divertido de ler, acho bacana e tal, é bem heartwarming, mas o Dungeons & Dragons é não só um produto mais importante, Sim, como sim. uma pesquisa maior, é mais bem feito, ele evoluiu de um livro único, né, que era antigo pra caramba, que era da Evil Hat, que chamava só Dungeons & Dragons. E era em um livro eles faziam toda essa visão, mas era Exato. voltada para Mas D&D. não, não, era voltado para o D&D e não tinha toda essa É, e pesquisa aí que. eles pararam e eles fizeram, pô, esse projeto foi bom, mas a gente vai fazer uma pesquisa por década, cara. Isso aí é, pô, é enciclopédia do RPG, cara. Para você entender tudo é esse daí, é fantástico. Eu gostaria de ter esse daí em cópia física para deixar assim na estante, saca? Acho que ia ficar bonito pra caralho. Bom, vamos passar para o Melhores próximo regras. categoria. Caralho, agora eu tô em casa. Agora o céu, a parte que eu mais gosto do Ennis todo ano. Em especial porque eu gosto, o Ennis costuma indicar para melhores regras jogos populares e sempre tem um ou dois muito experimentais, com ideias muito diferentes, e é sempre gostoso ver uns RPGs que tiram umas ideias da cartola. Eu lembro de alguns anos atrás que eu descobri o Nossa, vou esquecer. Caraca, é um jogo que tinha um nome tão legal que eu esqueci agora. Mas era até hoje, um jogo que eu nunca joguei, morro de vontade de jogar. Era sobre o quê? Era. Putz, eu vou pegar o nome dele aqui, vou fazer essa Era o propaganda Spellbound pra Kingdoms. ele. Ele Lembrei. mesmo, olha Aí, aí. lembrei. Caraca, eu adoro esse Tava livro, pensando sabe? nele Que esses dias, cara. ele tinha. Que eu lembro que ele era super inovador, tinha um sistema de combate baseado num gridzinho, numa folha de papel, tinha uns conceitos de alta aventura romântica, que só podia matar um personagem quando você destruísse tudo que É, ele ele ama. mesmo, cara. Esse jogo era maneiro, né? Puta, cara, eu morro de vontade de jogar esse jogo até hoje. Ele é um pouco crunchy demais, talvez, para alguns elementos assim que ele tem, mas puta que cenário legal, que livro legal. Eu ainda vou mestrar essa porra um dia. Tá na lista de ainda vou mostrar essa porra. Bom, Mas tudo bem. então, Mas melhores isso regras. foi ano passado. Ou retrasado. Vamos para melhores regras este ano. Já abre com D&D Players Handbook. Claro que abre quando ele apresenta o book. Que, para ser muito sincero, eu acho que é uma indicação válida. São regras muito boas. Sólidas, competentes. Elas são seguras? São. O D&D não tomou nenhum grande risco nessa edição, como ele tomou na quarta até na terceira. É um jogo bem seguro, mas é muito bem feito. Sim. Então, tá Ah, aí. eu não acho ruim ele ter sido indicado, não. Não acho, Não, tipo assim, meu Deus, indicação é, válida. tá por cima da carne seca, mas tá bom. Mutant Year Mutant Zero. Year Zero, que eu já tinha falado um pouco das regras, eu tô gostando do que eu tô vendo, né? É, Mindjammer, Role Playing Game. Que aí vem o Transhuman Science Fiction Adventure in the Second Age of Space. Olha Esse é pra só. Fate. Eu tenho esse livro. É uma edição nova dele, É né? edição nova. O primeiro dele era baseado, era um suplemento para um RPG de Fate espacial que chamava Cara, não lembro o nome, cara. Mas ele é um jogo com conceitos transhumanistas, de ficção científica. Ele, pra você ter ideia, você pode jogar, seu personagem pode ser a nave do jogo. Muito legal. Você pode ser uma nave, você tem uma inteligência artificial. Quando o pessoal vai descer pra Terra, você transfere sua consciência pra um corpo cibernético e desce junto. Então, é um jogo bem diferente. Só que, assim, ele pega o Fate, cara, e ele leva pra um nível de dificuldade acima, sabe? Semelhante ao Dresden, talvez. É, tipo o Dresden. Ele pega e cria subsistema do subsistema. Uhum. Você fecha sua ficha com 10 aspectos. Igual o Dresden. É tipo assim, é complicadinho. Ou Dresden 7, não. Era muito, é maneiro. A coisa mais legal dele, mais do que o jogo em si, é que eles têm um romance, que é uma série de contos no cenário. E é super divertido, cara. Pra quem gosta de ficção científica, transhumanismo e tal, é muito divertido. Bacana, tá aí, Mindjammer, a sua representação do Fate, tem que ter, eu acho bom. E o jogo que mais me chamou a atenção, eu não li ainda pra saber se é bom, mas está aqui, já tô com o livro pra ler, que é The Hands of an Angry God. Então me fala que esse daí eu não sei nada. Cara, eu achei esse jogo foda demais. A ideia dele, o conceito dele é o seguinte, é um jogo de construção de civilizações. Cada jogador, ele representa uma, você joga com uma facção tentando estabelecer uma utopia. Essa utopia pode ser qualquer coisa, pode ser uma teocracia, uma putocracia, qualquer ocracia que você imaginar, dá pra você construir através desse negócio. Ele não tem uma restrição de setting, então você pode fazer esse conceito aonde você quiser. Os jogadores podem se ajudar, podem se atrapalhar. É um jogo que pode ser cooperativo, pode ser competitivo, pode ser um pouquinho dos dois. Ele é bem interessante que ele tem um certo foco para jogos de uma sessão só. Dá para expandir, mas você percebe claramente que o foco é em jogos menores, sabe? E eu achei uma ideia muito interessante essa coisa de você jogar com uma facção, você tem os representantes dessa facção, o que cada um está disposto a sacrificar para alcançar a sua visão de mundo ideal, quais são as consequências, isso eu acho que é a parte mais interessante, quais são as consequências que essa visão de mundo ideal traria se trabalhasse no jogo. Se você, sabe, aquela coisa, se você conseguir a sua, eu não quero entrar em política nem nada disso, mas só para entrar um exemplo, se você conseguir a sua utopia livre do PT ou livre do, por exemplo, assim, no Brasil, quais seriam as consequências disso, como lidar com isso, sabe? É um jogo que me chamou muita atenção por ser absolutamente diferente. É sem mestre? Eu não sei. Parece. Pelo jeito que você está descrevendo, me parece. Parece ser sem mestre, mas eu ainda não comecei a ler para te falar. Mas eu achei muito legal essa ideia, bem diferente, bem. É o tipo de RPG que me animou muito a jogar, sabe? Essa coisa de um jogo de utopias conflitantes, sabe? Ah, interessante, interessante. Não conhecia nada, bacana. Depois, se você lembra, me fala como é que foi, como é que é a experiência. Falo sim, achei bem legal. E por fim, temos um jogo que nós já jogamos. Nós já jogamos, né? Tivemos uma experiência com ele, que é o Monster of the Week. Monster of the Week. Que é da Evil Hat, que é um jogo que na verdade já existia antes. Ele é um hack do Apocalypse World, né? Feito na Apocalypse Engine, mesmo de Dungeon World, Monster Hearts, por aí vai. Focado em séries de monstros da semana, muita influência de Supernatural, Buffy, esse tipo de coisa. A gente jogou, né, Victor? Nós jogamos três sessões? Três sessões, eu acho. Três sessões. Jogamos umas três sessões do jogo. Você jogou com a galera do Tear dos Mundos, né? Você mestrou? Eu joguei. Inclusive tem no... Duas sessões. Inclusive tem no YouTube. Deixa eu chamar aqui, cara. Vou deixar lá o link. Tem duas sessões, né? Uhum. E, cara, não sei. No final a gente não... Acho que a gente depois de tanto tempo não discutiu, né? Vou aproveitar esse mini tempo aqui. O que você achou? Você acha que das regras? Do Monster of the Week? Depois de ter jogado e tal. Então, eu acho que como todo jogo do Apocalipse Engine, é muito bom e tanto falha em alguns aspectos. Mas, como todo jogo novamente do Apocalipse Engine, eu acho que ele cumpre muito bem a proposta que ele se apresenta, né? E só. Você não consegue sair dessa proposta. Você joga meio dentro de uma caixinha. Mas dentro desta caixa, eu acho que ele te dá ferramentas excelentes para a construção do jogo. Eu só diria que ele tem algumas coisas que demoram um pouco para você se acostumar com alguns conceitos do jogo. Lendo o livro, você percebe que ele não se decide muito se ele quer ser um livro muito colaborativo ou não. Ele recomenda, por exemplo, que o mestre crie muito do cenário. O mestre cria o monstro, as fraquezas do monstro. Quando ele vai aparecer, por que ele vai aparecer, os objetivos do monstro e tudo mais que os jogadores vão caçar. Mas ao mesmo tempo, durante a investigação dos jogadores, eles têm os movimentos que eles podem fazer para obter informações sobre o monstro. Essa é a parte do jogo que eu achei mais delicada e difícil. O combate dele é muito bom, mas essa parte de investigação é difícil porque ele tem um sistema que num primeiro momento parece muito bom, que você faz a sua rolagem de investigação, você descreve como você está investigando e dentro daquilo que você descreveu de como você está investigando, você pode fazer uma pergunta para o mestre que ele tem que responder. Por exemplo, sei lá, qual é o poder do monstro? Quais são as habilidades do monstro? O que é o monstro? Onde está o monstro? Para onde o monstro foi? Você pode perguntar esse tipo de coisa para o mestre, ele tem que responder. A parte complicada é porque os jogadores têm que saber usar isso muito bem. Porque se um jogador chega no, vou examinar a cena do crime e rola o dado, o que que eu respondo para ele? É difícil? A questão é, o jogador, para ficar legal, pelo menos a experiência que eu tive, os momentos que ficaram legais, é quando o jogador, ele, através da pergunta, guiava por uma resposta. Quando o jogador fala, vou investigar o corpo, eu vou analisar, sei lá, a profundidade das marcas de garra nas costas da vítima para saber o monstro. Aí eu consigo dizer para ele qual que é o monstro. Se ele me fizer essa pergunta. Agora, se ele simplesmente falar, vou examinar o corpo, eu não posso. É mais difícil. Parece que, então, é uma linha muito tênue. É um jogo que eu acho que enquanto Apocalipse Engine funciona, mas o pessoal tem que estar. Ele é um pouco rules heavy para Apocalipse Engine. Acho que o pessoal precisa ler um pouco o livro e estar um pouco inteirado aí na sua utilização para essa parte do jogo fluir bem. O combate, porém, é muito gostoso de jogar, é bem simples. Por isso foram as minhas impressões, Victor. Você tem algo a dizer? Cara, eu tenho que aproveitando, né, que a gente jogou, esse jogo me fez pensar que... Você falou, por exemplo, do combate. Eu não sei necessariamente se eu achei o combate nesse jogo tão legal. Eu acho... Não sei. Eu achei que ele ficou... É um tanto quanto genérico. Talvez seja uma crítica injusta da minha parte, porque eu fico comparando ele com jogos que eu acho que, por exemplo, Dungeon World. Dungeon World eu acho que reinventa a roda, entendeu? Sim. Ele pega uma parada que é clássica e reinventa, sabe, em matéria de combate. Ou então, sei lá, a gente teve uma grande experiência com Monster Hearts. Tudo bem, combate em Monster Hearts mal se aplica, ótimo. Mas o que ele faz de resto, ele faz muito bem, pra guiar a história, sabe? Os movimentos Sim. guiando a história. Eu acho que no Monster of the Week, por que tem essa coisa da criação do mestre, os movimentos não guiam tanto a história, e eu acho que poderia ser muito mais voltado para você construir um monstro enquanto você está jogando, e nem o mestre, nem os jogadores sabem o que que é. Eu também acho que seria bem mais interessante. Seria uma ideia muito melhor. E o combate em si, do jeito que ele é, para mim é genérico. Assim, se você estivesse contando a mesma história usando Fate, não teria diferença. Entendeu? Então eu acho que é um jogo que quando você lê, você fala, nossa, que fantástico. Quando você vai jogar, é bacana, é competente, tá? Mas eu tô com você. A gente se acostumou a ver o Apocalipse Engine revolucionando a parada, né? É e ele é um jogo mais normalzão, assim. Eu tô contigo, eu achei... Enfim, tô contigo. Nesse mini review de Monster of the Week. Desejos, vontades, jogos que você gostaria que... Ah, by the way, lembra o The Hand of the Angry God? Acabei de descobrir que tem mestre. Ah, tem mestre. Porque um dos mestres é o destino. Ele vai, é o cara que ele vai agir na socialização como mudanças de clima, fome, doença, a população querer se rebelar, bárbaros que são um perigo para a sua civilização, todos esses setbacks para que as civilizações se desenvolvam estão na mão deste personagem que, entre aspas, é o mestre. Bacana. Fiquei curioso, fiquei curioso. Tô muito, muito, porra, esse jogo aqui, tô maluco, esse jogo, cara. Eu fiquei interessadíssimo. Ideias, vontades? Você acha que D&D vai ganhar? Vai. Vai, tá bom. Vai, comparado com os outros, sim, vai. Mas se você tem Vai. Vai. um outro no CD&D, ou você acha que D&D deveria ganhar melhores regras? Olha, eu vou te falar do que tá aqui, o Monster of the Week que eu joguei, tem uma opinião morna com ele. O Mindjammer é interessante, mas o Fate muito complicado, não sei. Você também acha que quebra, né? Eu não, Quebra um eu pouco adoro da. Fate. Aí eu começo a ver nego colocando tanta coisa no Fate, sabe? Criando e subsistema e tal. E aí, nossa, me corta o tesão. Eu gosto do Fate quando ele tá mais simples. Por exemplo, o Dresden, eu ainda acho a minha encarnação favorita do Fate, não pelo Fate em si, mas porque eu acho uma adaptação brilhante. Eu li todos os livros da série, eu sou um puta fã. Ele cria 1 milhão de subsistemas no Fate, mas ele cria esses subsistemas para recriar muito fielmente o tipo de ação e de história que você tem nos livros. Então eu consigo. Eu dou um. É give it a pass, sabe? Quando ele cria várias sub-raças, quando ele cria um sistema de magistralmente complexo, são coisas que precisam existir para que um jogo de Dresden Files seja um jogo de Dresden Files e não só mais um jogo de fantasia urbana. Então eu dou um passe pro Fate aí. Pode ser que o Mindjammer seja a mesma coisa, mas eu não tenho nenhum apego com o cenário, então não sei. Em geral, eu tendo a não gostar do Fate Super Complicado. Eu dou um desconto pro Dresden, que eu sou fã da série e eu achei uma adaptação brilhante. Então, não sei. Vamos colocar assim, sem conhecer mais do Mindjammer, além do fato que ele é um Fate complexo, não me chama tanta atenção. É, entendi. E, de longe, o que mais me brilhou os olhinhos foi o At the Hands of an Angry God. É o tipo de coisa diferente que eu venho pro Ennis pra ver, sabe? Um conceito completamente alienígena de RPG. Nunca vi nada parecido com esse conceito, sabe? Eu já vi jogos que você constrói coisas, sabe? Até reinos e coisa e tal. Mas um jogo de utopias, como ele se chama, nunca vi. Isso me chamou muita atenção. Então, é o meu favorito aí do Best Rules. Eu não vi as regras, é bom dizer, ainda, mas é que me chamou mais atenção. Fale. Se vai ser muito bom ou não, eu te falo depois que eu ler. Esse, como as outras indicações, é um ano que eu não tenho favoritos. D&D poderia ganhar. Eu acho que é tão merecedor quanto o Mutantia Zero, Mindjammer. Eu acho o Fate melhor que D&D, sei lá, no geral. Mas todo ano você dá só porque é Fate. Essa é a coisa que eu tô, sabe? Todo ano a gente vai dar só porque é Mas é Fate. um Fate bem Ah, é um diferente do Fate. Fate É um Core. Fate bem diferente, então, mas o que ele tá de diferente não é. Realmente não me pega tanto. Eu li bastante do livro. Eu acho que ele só. Tudo bem, ele só complica tentando te trazer umas coisas, assim, mais opções, etc. Mas eu sempre acho isso. Fate complicado demais. Eu sempre penso em o que eu posso cortar de gordura aqui. Entendi. Entendeu? Então eu tô nessa, como em muitas outras atrás, eu tô sem se D&D ganhar. Não necessariamente acho que ele é melhor que os outros, mas eu acho que todos estão iguais aqui, né? Só Certo, certo. o Monster of the Week, que agora É que eu um pouquinho conheço e mais tal, eu baixo. critico com um pouco mais de certeza e falo que talvez não seja tão bom assim, né? Mas os Tudo bem. outros que vier. Melhor cenário? Melhor cenário. Aí, ó. O Mindjammer, se tivesse aqui melhor cenário, ganhava meu voto. Mas melhor cenário. A gente tem o The Strange. Já falou bastante dele e Falamos. não acho um cenário tão bom assim, Não, não. beleza. Gloranta. Me interessa, eu não conheço o cenário, mas pelo que eu fui dessa pesquisa rápida que eu fiz, parece muito legal. É o tipo de cenário de fantasia, alta fantasia que eu gosto. Então Beleza. tá aí. Você tem o Mutant Year Zero, né? que... Pós-apocalíptico genérico, então, de Beconst? É, então, não sei por que melhor 7. Não traz nada de tão diferente. Até onde eu li do livro. Ah, os personagens são tantos, talvez. Mas é. É, não... Só isso. Beleza. Aí, 2 que eu acho que realmente trazem coisas diferentes. A Red and Sim. Pleasant Land, do Lamentations. Meu favorito, porque Drácula e Báthory conquistando, brigando para dominar a terra do o País das Maravilhas. É GG. E o Trail of Cthulhu, Dream House of Paris. Que, muito legal que também. Com surrealistas cultistas de Cthulhu, cara. Muito animal isso. Meu voto ficaria entre esses dois últimos. Qualquer um dos também... dois que ganhasse, foda. Eu não sei se sim. Qual dos dois está com mais push. Talvez nenhum dos dois, o Strange, esteja. Quem deve ganhar é ou o Strange ou o Gloranta, dependendo do quanto querido esse cenário antigo é. Ah, se esse Gloranta ganhar, a gente vai ter uma ideia de quão querido ele é, realmente. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que esses dois, em matéria de o que traz de novo, set diferente, muito, né? Muito mais interessante, esses dois, concordo. É, melhor software, whatever. Roll 20? É, Roll 20, tá aí. Gostamos, adoramos, usamos. Ponto. Próximo. Melhor suplemento. Deixa eu falar por cima. Ah, rapidão, né? Tem o Dungeon Master Guide do D&D, né? Que é um pouco aquém do que eu esperava. A Wizard está prometendo um mega manual para você fazer suas próprias regras de D&D Quinta. E ele tem um pouco disso, mas eu não sei. Eu não sei se foi muito hype, mas eu esperava um pouco mais. Uma customização maior, mais opções de customização. Eu esperava um pouco mais, mas tá aí. Não é ruim, não. O Pathfinder RPG, Pathfinder Unchained. Que é um nome bem interessante. O Pathfinder Unchained me dá a sensação de algo que, assim, o que a Paizo teria feito com o Pathfinder se ela não tivesse se mantido presa a alguns conceitos como retrocompatibilidade com o sistema antigo e afins. O que o Unchained faz ele traz tudo regras aspas opcionais, mas ele é o mais próximo que se tem, talvez, de uma segunda edição de Pathfinder. Ele muda elementos importantes no sistema, ele traz remakes completos de algumas das classes básicas, como o Monge e o Ladino, por exemplo, que se tornam finalmente classes interessantes, úteis e diferentes, sem precisar colocar remendo no design quebrado que tinha na terceira edição. E traz uma série de conceitos novos e bacanas. Se eu fosse jogar Pathfinder hoje em dia, eu certamente usaria o Unchained como base. Ele é um livro com design. Ele torna o Pathfinder um sistema um pouco mais moderno, um pouco mais. Ele ainda é de 3.5 ou 75, se você quiser. Mas ele traz bastante coisa. Ele traz novas opções de skills, não é mais aquele monte de ponto, né? Tem outros sistemas de skills que você usar, mas tem enfim, variações bem interessantes. Ele muda o sistema de combate, ele diminui o número de ações que tem para o combate, coloca lista de truques que você pode usar em combate, que usa um recurso novo chamado estamina, que deixa os personagens combativos bem mais interessantes de se jogar do que antigamente, que era basicamente, sabe, o guerreiro era o cara do eu ataco com muitos talentos. Agora tem uma gama de opções de ações muito grande, que é algo que antigamente nesse sistema era reservado aos conjuradores de magia. Eles trazem... isso é um conceito que eu acho muito bom. Itens mágicos que aumentam de poder junto com o jogador e que ganham características dependendo da classe, do alinhamento e do jeito que aquele jogador usa esse item mágico, sabe? Eu acho que se você criar esse vínculo com item mágico é sempre legal. Novas regras para você criar monstros. Isso eu acho muito bom. Isso eu achei muito legal. Para você criar monstros on the fly. Tipo, eu preciso de um monstro aqui agora, eu não quero pegar o Monster Manual para fazer uma luta mega elaborada. Então, pá, pá, pum, pronto. Tá aqui o monstro. Eu acho bacana. Traz um sistema de regras, isso também acho muito legal, de você usar materiais exóticos para fazer as suas magias mais poderosas. Então eu tenho minha bola de fogo, mas se eu tiver comigo a língua de uma salamandra, minha bola de fogo fica mais foda, então eu vou atrás de uma língua de salamandra para andar, esse tipo de coisa, sabe? Achei legal. Aí vem regra para ferimentos, regra para... ele modifica bastante o Pathfinder, assim, eu acho que é um livro que Pathfinder precisava. Ele é um must buy. Ele dá sabe aquele breath of fresh air Certo, pro Pathfinder. Eu gosto bastante. Ah, maravilha. Bacana. Depois dele nós temos o Savage Worlds Science Fiction Companion, que, Mesmo. cara, esses companions de Savage Worlds, São eu muito acho bons. eles excelentes, sabe? O fantasy talvez seja o mais fraquinho, mas assim, o horror é ótimo, o super é incrível. Esse aqui, o Science Fiction, se você tiver ele, o seu Savage Worlds, pronto. O que você quiser adaptar, que leva ficção científica para Savage Worlds, você faz. Ah, eu quero fazer minha space opera. Beleza, você abre, tem regra para nave, regra para robô, regra para, sei lá, sabre de luz, o que você quiser. Ah, eu quero fazer cyberpunk. Você abre, tem uma regra para tipo uma Matrix, assim, um sistema de hackear. Você tem uma regra para cibernético e tal. Ah, eu quero fazer um jogo de mecha. Quero robôs gigantes e tal. Beleza, você abre aí, você tem regra pra meca de tudo quanto é tipo. Cara, é excelente, assim, para você juntar essas duas vontades. Eu acho que quem joga Savage Worlds gosta de adaptar as coisas e tal. Sim, é um sistema gostoso de É, você todos esses fazer o companions você tinker tem com que ele. ter, é muito maneiro. Aí você tem o Doctor Who, The Fourth Doctor Source Book, o livro do quarto doutor, que é o. Um dos mais populares, né, o Tom Baker, e talvez por isso ele esteja aqui como o melhor suplemento, né, foi uma das vezes uma das fases mais áureas de Doctor Who, de Classic Who, né. E depois você tem o Shadowrun, Run Faster. Que é um dos primeiros grandes suplementos para a quinta edição do Shadowrun, que traz aí um monte de raça nova, arquétipo novo, skill nova, essas coisas de arma nova, essas coisas de Shadowrun, principalmente Shadowrun. Quem joga diz que é muito bom. Beleza. Eu sei lá, agora que você falou tanto desse Pathfinder, talvez o Pathfinder ganhe, cara. Tá. Eu daria o voto pro Pathfinder Unchained. Eu acho que é o mais interessante, assim, pelo que ele traz de novo para o jogo que ele está suplementando, é o que me chama mais Eu ia atenção. falar que meu voto era do Savage Worlds, mas assim, eu reconheço a importância de um suplemento desses para um jogo como o Pathfinder, que é um gigante aí que. É, os caras, acho que não tem nem planos de lançar uma nova edição de Pathfinder e tal. Então, talvez seja um bom indicado mesmo. Beleza? Melhor website. É, pula. Age of Ravens. É, se você domina inglês e você, ouvinte que está procurando um site legal, esse aqui ele faz um negócio, ele tem uma série de artigos, ele faz a história do RPG por gênero. Então ele tem para horror, ele tem para steampunk, era vitoriana, ele tem para RPG de supers. O cara vai lá atrás, na década de 70, e ele puxa um monte de RPG que foi lançado, sabe, de década por década, e descreve cada um. Puta trabalho legal, dá para conhecer Ah, coisa antiga, legal, coisa legal. nova. É bacana pra caramba. A única coisa que é muito assim é jogos americanos, jogos europeus até certo ponto, às vezes tem alguma coisa alemã, alguma coisa francesa, espanhola, mas você vai ver isso, entendeu? Você não vai ver um, sei lá, Arcanum. Tormenta. Tormenta, entendeu? Mas aí tem uma série de artigos muito boas, assim, por essa série. Não que eu acho que mereça ganhar só por causa disso, mas foi uma coisa que eu descobri lendo isso e é bem maneiro. Quem quiser ler, muito legal mesmo. Ah, já que assim, eu vou recomendar também o The Escapist, que é um site que ele costumava. Eu via muito ele por causa de videogames. Hoje em dia, a parte de videogames dele eu nunca entro mais, mas eu acompanho bastante a parte de tabletop deles, que anda bem legal. Foi lá que eu ouvi falar do Shadowrun Crossfire. É, eles fazem uma cobertura de board games, de RPGs, de card games. É bem interessante. Ah, eu não costumo entrar, viu? Vale a pena mesmo? Vale, tem Ah, vou bastante coisa colocar lá. aqui. Eles cobrem coisas mais mainstream, assim, né? Você não vai ver ninguém falando de, sei lá, o The Hands of an Angry God lá. Mas eles têm material bacana, assim. Bacana, bacana. É, melhor writing? Melhor escrita. É, Ken Writes About Stuff, volume 2, né? Não li. Beleza. Mas é o Kenneth Wright, né? Então, Sim, então, o um cara cara é bom. bom. D&D Player's Handbook, que Que é realmente muito bem escrito. é pouco que eu li dele, é muito bom mesmo. É um livro que não faz, não parece que você está lendo um manual de instruções da sua máquina de lavar, que nem era o quarto edição. Eles fizeram, conseguiram mesclar o coisas do jogo com as regras, mudaram realmente o estilo de escrita. É um livro bem evocativo. Você vai ler as raças, tem um trecho de um romance que simplificando o que é. Puta, muito bacana. Eu gosto bastante desse livro. Tem também neste livro aquele super simples, porém significativo trecho que fala da comunidade LGBT, transex e afins em D&D, o que é bem legal, né? É muito Então, bom mesmo. D&D tá bem legal. The Strange, overrated, na minha opinião. Eu não li tanto assim para poder criticar a escrita do livro, né? Então, É, não é mal escrito, mas também não se destaca. Eu só achei um livro de RPG, ok, pouco que eu sabe. li não me chamou tanto assim a atenção. O A Hard and Pleasant Land. Ah, sabe quem escreveu esse jogo? Quem? É o Zack S. Esse cara, você lembra de uma série que chamava I Hit Him With My Axe? Eu Que lembro que era era. Que era. Eu umas atrizes lembro. pornô Atriz jogando. pornô que jogava Ele é RPG, o eu lembro cara que sim. mestrava para elas. E aí Ah. depois ele pegou o mundo de fantasia que ele jogava, que na verdade era uma cidade, e lançou o suplemento que chama Vornheim. Acho que Já chama ouvi falar. Vornheim The Complete City Guide, uma coisa assim. Que é o suplemento baseado no cenário que eles jogavam. E aí ele lançou pro Lamentations também. E é esse cara que fez o A Hard and Pleasant Land. Não li, mas imagino que vai ser um bom texto. Eu via o jeito que o cara mestrava, eu achava muito bacana. Não sei, não li, mas os produtos de Lamentation, eles Costumam ser são muito costumam bons. ser muito bons. Livro básico. Eu lembro muito daquela aventura, cenário, a aventura Carcosa, que era Carcosa, do Carcosa era bom pra caralho. caramba. Tinha também aquela aventura que tinha aquela capa lindíssima das Ah, máscaras. era o Magnificent Jump Vander alguma coisa, né? Alguma Também coisa era muito Vanderon, bom. sei lá. Que era muito bom Era também. muito bacana. Então tá aí o potencial. E o Dungeons O and Dragons? Dungeons and Dragons, eu acho que assim, ele é muito bom, mas ele é um texto heavy, né, cara? Ele não é um Ele é texto um texto simples de você quase ler. científico, É, né? Não é? ele é um texto pesado pra você ler. É bem, bem acadêmico, né? Exato. Então, do que eu li, eu fico com D&D, mas eu imagino que quando eu ler o Red in Present Land, talvez minha opinião mude. Eu tô mais ou menos nessa mesma pegada. Eu acho que D&D vale porque ele realmente realizou uma mudança que era o que todo mundo tava pedindo. E souberam incorporar isso. Eu não posso criticar essa parte do jogo. Então talvez. Acho que vai ganhar. Tudo que tem D&D, eu acho Ah, que D&D vai ganhar. Sabe, esse ano eu acho que é o ano de D&D. é o ano do D&D. Mas o Hidden Pleasant Lands talvez seja um jogo melhor, mais bem escrito. Eu só ainda não tive a oportunidade de lê-lo por dentro com gosto mesmo. Também ainda não, mas estou colocando ele no meu kart do DriveThru RPG. Oh, por favor. Quando tiver, me empresta depois? Claro, Me empresta. empresta. Te empresto PDF, não tem problema não. É, meu, me empresta quem quiser. E beleza, vamos para a última categoria. Agora sim, o melhor filme. Agora sim, o Oscar, o melhor Oscar, né? filme do RPG, o melhor produto, levando em consideração todos os elementos ditos anteriormente. Produto. Lembrando que o Mass Effect estava concorrendo nessa categoria também. Você vê, né? Temos. Bom, temos Mutant Year Zero, The Strange, beleza? Horror on the Orient Express, aventura, tá? A Hard and Pleasant Land, o The Guide to Glorantha, D&D Player's Handbook, Iron Kingdoms Unleashed, o Firefly Role Playing Game, o Mindjammer The Role Playing Game e Dungeons and Dragons History of Role Playing Game. Exato. Pare o duro. Por mais que em algumas categorias a briga tenha sido morna, nessa aqui não tá não. Então, bem pesado aí. O que que você acha, Vitor? Cara, não sei. É a mesma coisa que eu tava falando. Tá muito forte. D&D, eu fiquei um pouco por fora de como tá sendo a recepção, como tá sendo as coisas com Muito D&D. positivo. Todas as minhas as fontes, o que eu consumo de RPG é sempre voltado pro que eu gosto, né? E eu não gosto muito de D&D, não leio blogs especializados, etc. Então a minha impressão era que D&D tá frio, entendeu? Eu não sei se tá um produto quente, assim, na crista da onda, que tá mandando no mercado, que tá vendendo horrores. Cara, eu vou te falar que eu acho que está. Você acha que tá nesse nível? É em termos, porque assim, mudou o modelo de negócios do D&D. Um dos caras lá do D&D, eu esqueci o nome dele agora, um dos chefões, ele comentou que hoje em dia não é o negócio da Wizards não é necessariamente mais vender livros de RPG. Não é necessariamente aí que está o dinheiro, mas está na marca. Então eles têm MMO, eles têm romance, eles têm board game. A marca hoje é muito maior do que só o RPG. Por consequência, eles não estão lançando suplementos. Não é que nem a Paizo. A Paizo é uma empresa que vive do Pathfinder. No dia que o Pathfinder parar de vender, a Paizo fecha. Uhum. A Wizards não é mais. Então, talvez você esteja com essa impressão que o D&D está um pouco frio, porque o ritmo de lançamentos deles está bem pequeno. Foi os livros básicos ano passado, com a Horde of the Dragon Queen e a Rise of Tiamat, agora saiu o Temple of Elemental Evil. E é isso, sabe? Tá bem devagar os lançamentos. Quase um livro em cada 6 meses. Uhum. Pra um livro de aventura pra D&D. Eu também não escutei assim, por exemplo, ah, nossa, Rise of Tiamat, o Temple of Elemental Evil. Cara, você tem que ver, porque essa aventura, porque tá foda, entendeu? É aquele burburinho em cima do produto. Não, eu vou te falar que eu não vi isso de fato, mas fora do mídia especializada, mas vamos dizer assim, o Temple of Elemental Evil foi uma aventura muito, muito bem recebida. Não foi aquela coisa tipo, caralho, isso aqui é foda, não gerou o tipo de burburinho que aquela aventura da quarta edição gerou, lembra da... não sei o que lá em alguma coisa Abbey, Madness, não sei o que lá, Abbey. Ah, sim, Grandmore Abbey, Madness at Grandmore Abbey. Que até eu fui atrás até li essa aventura. A aventura é boa. É boa mesmo. Que gerou um puta buzz lá, que tinha o Deck of Many Things e tal. Era bem bacana. Não gerou tudo isso, claro, mas ela ainda assim foi uma aventura muito bem recebida, bem, bem competente, vamos dizer. Então eu te diria que se D&D não tá mais bombando como tava antes, é porque ele não tá com esse, vamos dizer assim, esse ritmo acelerado de suplementos, que bem ou mal, se você não lança o suplemento direto, você sai um pouco da mídia, né? Uhum. Eu acho, por consequência, que D&D está numa posição boa de sucesso e vendas e afins, mas não, também não sei dizer se está numa posição, tipo, caralho, excelente, mas não acho tão ruim, não. Eu acho que ele é um concorrente forte, acho que tem toda a chance de ganhar simplesmente pelo fato de ser D&D. E sim, já seria pra qualquer edição. Essa edição, ela tá boa? Ela tá boa. Não achei revolucionária nem nada, mas ela tá boa. Ela pode ganhar por causa disso. Uma coisa que eu acho interessante é que vale dizer que olha a quantidade de produtos de D&D que você tem em comparação com a quantidade de produtos de Pathfinder. Tem quase nada de Pathfinder na lista. Isso é verdade. Comparado com anos anteriores. Então demonstra a força que o D&D tem com esse retorno. Uhum. Eles incluíram o Designers and Dragons na lista. Eu já falei. Que eu acho... Você acha que não? Não, então, eu acho desleal com os outros. Porque eu falo assim, se é pra falar de produto do ano, importância, talvez seja o Designers and Dragons. Uhum. Como um produto importante pra esse ano. Lógico. Aí, cara, quem é que vai votar em Designs and Dragons? Ninguém. Quem vai votar? E nesse ponto, eu prefiro escolher um jogo ou algo que me interesse mais do que... O Designs and Dragons, como eu falei, ele é quase uma concura, assim. Ele é um tratado sobre o hobby. É difícil colocar ele no mesmo patamar que os jogos sobre os quais eles falam. Então, vou falar pra você que talvez o produto do ano, depois do N, seja o Mass Effect RPG, só pelo burburinho que foi causado. É de fato. Então talvez esse se torne o produto do ano, só pela polêmica. Mas eu não sei, todos eles pra mim estão muito empatados. Com algumas exceções. Eu diria aqui, ó, do que eu li, acho que é bom colocar, do que eu li, eu daria o prêmio pro Iron Kingdoms Unleashed, que é muito legal. E ele faz mais do que simplesmente, agora era um Kingdoms no mato, sabe? Ele parece um outro jogo, ele leva essa coisa da do visceral, do tribal, do sangue, do morte, do, sabe, da oferenda, da dançar pelado em volta da fogueira, essas coisas, é para um outro nível. Uhum. Eu gosto muito disso que ele faz. Então, do que eu li, eu daria o ponto para o Iron Kingdoms. Do que eu não li, mas me interessou muito, é ter um empate técnico aí do Glad do Gloranta, que me parece um produto muito significativo se você é fã do cenário, e o Red and Pleasant Land, que me pareceu uma aventura genial. Isso aí eu falo mais quando eu ler. Eu fiquei interessado no eu votaria, se me desse o voto realmente, dado esses indicados, no Dungeons and Dragons, pela importância, mas, assim, se você realmente for falar em matéria de jogo, qual que eu acho que estaria o melhor aí, cara, eu acho que eu pegaria o Firefly, sabe? É retomando uma franquia, o outro jogo já estava muito antigo, trazendo aí uma franquia que ele é... Ele assim, ele tem aquele nicho muito bem estabelecido, né? E se você não quiser usar o Cortex Plus para mais nada, você só vai... Esquece que existe Cortex Plus para outras coisas. Esquece que o sistema é teoricamente genérico, precisam passar raiva. Você vai querer jogar e jogar nesse sistema, né? Jogar nesse cenário. Cara, ele tá muito bom, tá muito divertido pra você fazer esse tipo de história. Legal. Então, por ser uma franquia boa, por ser umas regras que casaram muito bem com a franquia, eu acho que eu colocaria ele, né? De novo, acho que não vai ganhar. Eu acho que vai ficar acabando como D&D mesmo pro outro ano, né? Puta. É que agora não, mas se a gente for voltar pra quando foi lançado, os primeiros meses, né? Da metade pro fim do ano passado, era isso, era D&D que a gente falava, né? Verdade. Fale bem, fale mal. É que como o jogo saiu, se tivesse, sei lá, se D&D tivesse sido lançado há, sei lá, 4 meses atrás, 5 meses atrás, em janeiro, acho que a gente não teria tanta dúvida, né? A gente ficaria mais, não, cara, produto do ano, foi um puta burburinho quando lançou, tal. E D&D é sempre D&D, né? Fale bem, fale mal. Não, é verdade. Beleza. E... tá aí o nosso longo episódio. Sempre é, né? Sempre é um episódio de 2 horas e pouco. É verdade, sobre os Ns. Muito, muito interessante a discussão. Saiu aqui com algumas ideias de jogos bem interessantes. Saí com alguns dólares a menos no PayPal. E muito interessado em ver o que vem por aí. Então, ouvintes, deixem seus comentários, o que, que vocês se interessaram, o que, que pareceu legal, do que a gente falou, que é de sua curiosidade de vocês, o que vocês já conhecem e sabem que é bom. Então, se você comprar algum livro por nossa causa, pelo que você ouviu aqui, comente pra gente. Fale, ó, fui atrás pro que vocês falarem, realmente é muito bom ou não. Não tem nada a ver, é ruim. Deixa a opinião de vocês. Bom dia, gastei meu gerador, então. Então, no nosso e-mail, no site da Terceira Terra, ou na nossa comunidade no Facebook, todos os links estão aí abaixo na descrição. Por favor, comentem. Além disso, por falar RPG, Jabá e tudo mais, eu estou, e eventualmente, quem sabe o Victor não aparece por lá também, com um novo projeto chamado O Tear dos Mundos. Tem página no Facebook, Twitter, no arroba Tear dos Mundos. E Twitch, que é a principal ideia, né? Nosso canal do Twitch, barra canal do YouTube também tem lá, né? O Tear dos Mundos no YouTube. E que a gente faz stream de actual play, né? De coisa que a gente jogou. A gente streama as coisas que a gente jogou. É bem engraçado pra quem participa. Por enquanto, a gente tem episódio de Monster of the Week, Fiasco e Monster Hearts. Nosso foco é em RPGs mais indies, tênis verde. O Victor ia se sentir em casa lá com a gente. É só essas coisas malucas, assim, a gente tem ideias para jogos cada vez mais esquisitos e mais diferentes. Eu tô olhando para você, The Hand of the Angry God, né? Vamos ver aqui. Mas esse é o nosso ideal, trazer jogos diferentes, pouca gente conhece, de preferência que tenha uma perspectiva de lançamento no Brasil. O Accursed, por exemplo, é algo que a gente está pensando em fazer. Tem algumas coisas aí. Eu acho que é legal. Dê uma chance lá se vocês quiserem. É só entrar no Twitch, no canal lá do YouTube. Se inscreva, dá um joinha. Meu Deus, não acredito que estou falando isso. Mas veja se vocês gostarem do vídeo, das coisas. Fica aí o nosso jabá, né, para mais RPG e mais conteúdo aí com parte do Escudo do Mestre. Tem no YouTube também, né? Você falou? Tem o canal do YouTube que a gente publica. Depois dos streams a gente sobe pro YouTube para o pessoal assistir. Beleza. Então é isso aí, ouvintes. Então, agora sim, lembre-se sempre, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só o Escudo do Mestre lança episódio uma vez por ano. Pra... Religiosamente. Religiosamente, cara. Essa é a nossa melhor periodicidade. Quando sai o Escudo do Mestre, uma vez por ano. Para falar dos N's. O Oscar do RPG. RPG. Isso aí, ouvintes. Até a próxima. Isso aí, ouvintes. Até mais. O Escudo do Mestre agradece aos ouvintes que doaram e ajudaram a manter a Terceira Terra viva neste mês. Hiro Kosaka Cavalcante, Fernando César, Rubens Mateus Padovese, Daniel Teixeira Chaves, Vinícius Silva, Júlio Matos, Silvio Antônio Soares de Souza, Alexandre Vaz, Joel Roberto Guimarães Vasco, Fernando Camargo Pereira, Leandro Zanella Campos, Lucas Felipe dos Santos, Luciana Rodrigues da Anunciação e Rafael Machado Saldanha. Escudo do Mestre agradece vocês.